Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. O podcast de hoje foi trazido até você por audible.com. Ganhe um audiolivro de graça para baixar e 30 dias para testar visitando www.audibletrial.com/terceiraterra. São mais de 180 mil títulos para escolher e ouvir no seu iPhone, Android, Kindle ou MP3 Player. Now, roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Mais uma vez, escudo do mestre mostrando que existem certezas na vida. O sol nasce todos os dias, a noite cai todos os dias. E o escudo do mestre faz o episódio do Ennis todos os anos. Sim, sim, sim. Não foi esse ano que a gente fez um episódio do Ennis no ano e depois só o outro, né? Não foi esse ano. Não foi esse ano, não foi esse ano. Não, okay. Esperamos que nunca chegue. E, né? Esperamos que esse dia nunca chegue. Isso não é uma meta, você me disse. Pois é. Mas, Vitor, para quem não nos conhece, quem somos? Quem é você, Vitor? Eu sou o Vitor, arroba capivara no Twitter, este que vos fala. E comigo está... O Guilherme, vulgo Chess, também conhecido como arroba Ravena, com dois Vs no Twitter. E nós somos os seus hosts aqui no Escudo do Mestre, para quem não nos conhece. E, Vitor, aproveitando essa vibe de... Nossa, o que é isso? O Escudo do Mestre cai aqui por paraquedas. O que são os Ennis, Vitor? Cara, o que são os Ennis? Os Ennis são... Nossa, todo ano, cara, eu fico... tem que ter, tradição, é tradição. O Ennis é o Oscar do RPG. Ah, mas, assim, o Ennis é a maior premiação do RPG, da indústria. Ele é promovido pelo EN World, que é um fórum... Possivelmente o maior fórum de RPG do mundo. E ele segue uma proposta de juntar alguns juízes que pegam uma seleção de obras que as editoras enviaram para eles, selecionam os melhores em diversas categorias, e eles colocam essas categorias para ser votada pelo público durante a Gen Con. Exato, que é o maior evento de RPG. Que é o maior evento. Então, é uma votação... A votação é na Gen Con, né? Você tem que ir para a Gen Con para votar. Então, é um prêmio... É o mais próximo que a gente tem de uma grande premiação, apesar de ter vários vieses de... o que o juiz escolhe, o público que tem que estar na Gen Con para votar, quem é que vota, mas é o mais próximo que a gente tem de uma grande premiação da indústria. Exato. E por mais que o vencedor é invariavelmente escolhido por voto popular, então às vezes você tem jogos muito populares ganhando tudo, porque, enfim, D&D e Pathfinder da vida, isso acontece. Vou votar, vou levar as opções, não, eu só vi esse aqui, eu vou votar no que eu vi, e aí vai e vota. Mas o que torna ainda mais relevante, eu acho, discutir, por isso que a gente faz o nosso episódio do Ennis, sempre com os nomeados, e acho que a gente fez uma vez só, com os vencedores, porque... Os vencedores têm esse viés todo, mas os nomeados em geral são jogos diferentes ou interessantes ou com alguma coisa bacana que eles trazem. Porque os juízes em geral, que são pessoas com um background um pouco mais refinado ou não sei, tem um gosto um pouco mais diferenciado ou tem acesso a muita coisa que às vezes a gente deixa passar batido. É, vale lembrar que os juízes são escolhidos por voto popular também. Pela internet. Pois é. Então você pode votar num juiz que de repente você acha que tem um gosto interessante, que vai colocar coisas que são do seu agrado, né? Uhum. Então, sem mais delongas, vamos começar pela primeira categoria. Tem uma delonga que eu queria fazer esse ano. Delongue. Eu nunca tinha parado pra ver. Tem muita gente reclamando que... Porque O nosso, não sei do quanto o nosso público sabe, mas a gente tem uma segunda grande premiação do RPG, não é só do RPG, de hobbies no geral, que é o Origins Awards, né? O Origins tem uma categoria para melhor RPG, e o Vence, eles têm prêmio de prata e bronze, né? Mas o prêmio, a medalha de ouro esse ano foi pro Force and Destiny, da Fantasy Flight. Que, aliás, se você quiser conhecer, o Chess mestrou uma mini campanha disso, não foi? Foi lá no Terra dos Mundos, que é o canal no qual eu faço, eu e alguns amigos, nós fazemos streams de RPG toda segunda e terça-feira. Temos o nosso canal no YouTube também, www.youtube.com/Terra dos Mundos. Deem uma conferida, tem várias mesas interessantes lá e de jogos que a gente fala aqui às vezes, tudo mais, talvez vocês gostem. E esse jogo não foi indicado, aliás, nenhum jogo da Fantasy Flight foi indicado, não só esse, teve um outro jogo que o pessoal sentiu bastante falta, que é o Shadows of the Demon Lord. O pessoal sentiu bastante. Mas eles não foram indicados, na verdade, dizer, porque eles não foram, não foi feita a submission desse jogo. Esse que era o ponto que eu queria chegar, esses dois jogos não foram indicados porque não, eles não mandaram, né, o material lá para avaliação. A Fantasy Flight costumava mandar, já teve vez de ter coisa deles aí, e o pessoal do Shadows of the Demon Lord, não sei se não tinha interesse, não sei o que aconteceu, mas é engraçado porque eu acompanho, o Chess acompanha bastante o que sai de novo, principalmente através da Drive-Thru RPG, né? E sempre tem coisa deles, assim. Acho que, cara, a cada 2 semanas eles lançam uma aventura, um módulo novo. Então, eles estão servindo bastante o público e tem sido elogiado. Então, é engraçado que a gente não vai ter dois jogos aí que potencialmente podiam ser dois runner-ups. Exato, dois pesos pesados. Dois pesos pesados e não voltar. Mas era só um adendo que eu queria ver. Às vezes você... Como assim? Nem citaram tal jogo. Pô, primeiro, dê uma olhadinha se esse jogo teve. Eles deixam marcado todos os jogos que foram enviados para eles para não ter problema. Exato. Né? E bem ou mal, eles não podem votar ou julgar aquilo que eles não receberam. Né? Exato. Tem que ter uma certa compreensão com esse tipo de coisa. Bom, mas a primeira coisa que a gente sempre vê são quais são os Judges Spotlight, né? Que é a premiação, na verdade, é a escolha dos juízes, né? Exato. A gente tem os 4 juízes, eles escolhem os finalistas, mas eles nomeiam um jogo que para eles foi um destaque, né? Não necessariamente o melhor, não necessariamente até porque isso está em outros lugares, né? Mas costumam ser jogos que esses juízes quiseram dar literalmente um spotlight. Esse jogo aqui existe, ele é bom, dêem uma olhada. Costuma ser nesse sentido. E vamos aos jogos. Começando por Words in Peril, da Sanyoko Publishing. Eu vou falar assim porque eu não sei se é Sanyoko. O Words in Peril, que é o jogo que do Apocalypse World, que envolve Supers, né? O primeiro a envolver, um dos, né? E esse é o primeiro que veio. Que é um jogo que eu li, você leu? Eu li pedaços dele. É um jogo que eu tenho vontade de experimentar, cara. Eu dou uma relida, eu falo, esse jogo tem um potencial bem legal. É. Eu achei legal ele estar aqui. Eclipse Phase Firewall, da Post-Human Studios. Que é um suplemento para Eclipse Phase, detalhando uma das facções, quase uma sociedade secreta no mundo do Eclipse Phase, que é o Firewall. Out of the Abyss, da Wizards of the Coast. Que é uma aventura nesse modelo que o Wizard está trazendo agora para aventuras de D&D, que a cada 6 meses, mais ou menos, eles lançam uma aventura nova. Out of the Abyss foi a terceira aventura do ciclo da quinta edição. E é uma aventura sobre pessoas presas no Underdark, as profundezas de Forgotten Realms, e tentando voltar à superfície enquanto no background está rolando uma mega invasão demoníaca. Os príncipes do abismo estão andando pelas terras de Faerûn e os seus personagens vão lidar com esse problema. Beleza. E o Sword Coast Adventures Guide, que é... Ele é como um livro de jogador, um livro de cenário detalhando só uma área de Forgotten Realms, é isso? Ele mistura um pouco dos dois. Ele é o primeiro livro de cenário propriamente dito que saiu para a quinta edição. Ele traz 100 e poucas páginas, não lembro quantas agora de cabeça, de material novo, atualizando Faerûn para a quinta edição. Muita gente acha que foi muito pouco, porque as pessoas queriam ver, mas traz algumas coisas sobre as divindades e sobre a área da Costa da Espada, que é onde a Wizards tem se focado com Forgotten Realms há muito tempo já. E além disso, ele também tem uma parte de regras, com algumas classes novas e algumas... Não chegou a ter classes novas, na verdade, mas com algumas possibilidades novas para algumas classes que já existiam, como... Eu não sei se vou lembrar de cabeça, mas tem coisas típicas de Forgotten Realms e dessa região. É um livro que eu ouvi coisas bastante mixed sobre ele, quando ele saiu. E até me surpreende ver ele aqui. Eu surpreendi quem indicou ele. É verdade, que foi o Kurt Weigl. Mas pra quem não conhece, ele tem um canal no YouTube chamado... como é o nome RPG mesmo? Geek. RPG Geek, era isso? Gamer Geek? Gamer Geek, Geek, Geek Gamer... Uma coisa assim, hoje em dia ele faz menos vídeos do que ele já fez, mas ele tem um canal muito bom, que ele fazia mini reviews, assim, de 5 minutos, sobre vários... Ele costuma fazer, que agora é um pouco mais difícil ele lançar. E ele mostrava vários jogos... Game Geeks. E ele mostrava vários jogos diferentes, assim, eu conheci muita coisa nova... através dele, jogos que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, sistemas que eu nunca tinha ouvido falar. E há duas semanas atrás ele lançou um vídeo que eu acabei de ver aqui do Sword Coast Adventure Guide. Então, eu vi esse vídeo, ele falou bem, mas assim, ele é um cara que historicamente não fala tão. Não gosta tanto de D&D, no de geral. D&D, né? Ele elogiava muito outros sistemas, coisas um pouco mais desconhecidas. Cara, eu lembro que ele fez um episódio sobre Terra Primate. Que é um RPG que você joga com gorilas. Tipo, um negócio super diferente, assim. Ele elogiou pra caralho, sabe? Porra, até Primate é foda. Mas enfim. Tá certo. Achei estranho ter uma continuação dele aqui. Eu fiquei até curioso pra ver o livro, pra falar a verdade. Mas em geral, são produtos bons aqui que estão aqui. Todos mais ou menos conhecidos. Aqui não tem um vencedor, né? Só os juízes querendo... São só indicações, né? Fique de olho nesse aqui. Mas agora vamos para uma categoria que deve dar um pouco mais de discussão, que é a melhor aventura. Aí já começa sempre a mim, né? Tem coisas interessantes. Começando pelo Drácula Dossier, Director's Handbook da Pellgrain Press. Que é um livro que eu estou maluco com ele. Cara, para quem não sabe, esse é um jogo pro... Uma aventura pro Night Black Agents. Era isso? Exato. Que é um RPG da Pellgrain Press. A Pellgrain Press, pra quem não conhece, é quem fez Rastro de Cthulhu, quem décima fez terceira era. Décima Terceira Era. E eles têm o sistema deles, que é o sistema Ganshu, né? Uhum. Que eles usam no Rastro de Cthulhu. E o Night Black Agents, ele traz uma versão diferente do Ganshu, que ele traz um enfoque diferente pra ação no jogo. Uhum. E a pegada é que você é um agente secreto, estilo Jason Bourne, James Bond, moderno, esse tipo de... Jack Bauer, esse tipo de super-agente. Esse tipo de super-agente, e você combate vampiros. Vampiros e algumas outras criaturas sobrenaturais, mas em geral vampiros. Em geral vampiros. Geral vampiros. É aquela parada de que o seu personagem descobre... conspirações terríveis que levam a vampiros que mandam no mundo pelas sombras, e agora ele é um agente rogue, né? Ele não tem uma agência por trás dele tentando impedir essas conspirações e tudo mais. E é um jogo que muito popular, ele foi indicado em 2013 a 5 N's por melhores regras, melhor arte interior, melhor escrita, né? Best Writing e Product of the Year, se eu não me engano. Exato. E não ganhou nada, mas foi indicado tudo isso. Sim, foi tudo bem, bem chamativo na época. E o Drácula Dossier, ele é uma aventura que você vai contando um pouco sobre... Você descobre que no passado uma agência britânica tentou aliciar a arma suprema, que seria o Drácula, né? Uhum. E isso deu horrivelmente errado. Exato. E você tá jogando hoje em dia, tentando ver coisas com relação a isso, né? Mas o que eu acho que vale falar do Drácula Dossier, assim, eu não conhecia ele até ver ele agora no Ennis. Depois que eu vi, é uma coisa que eu fiquei com muita vontade de mestrar algum dia. Porque, para começar, vale dizer que é um livro taroguíssimo, 372 É grande, páginas. o bagulho é grande. E ele se vende como uma aventura improvisacional. A ideia é que ele não é uma aventura que você vá do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C, e resolvendo seus problemas e chegando até o final da história. Ele é uma aventura em 372 páginas, extremamente complexa, mas que te oferece. E também não é exatamente um sandbox, que você vai construir um mundo e aí você vai. Os seus jogadores vão interagir com esse mundo. Ele é uma proposta diferente que eles já usaram em outros jogos, que eles já usaram em outra aventura que foi premiada. Que foi a. Tentando lembrar o nome da aventura aqui. Esse eu acho no site deles. Mas enfim. Mas ele se propõe a ser um estilo de aventura bastante diferente do que a gente está acostumado. Nem uma aventura nos trilhos, nem uma aventura sandbox, é uma coisa diferente. E isso me. Assim, acabei de ver aqui. É o mesmo esquema que eles utilizaram numa aventura chamada Armitage Files. Também foi vencedora. E o que eu acharia, uma coisa que eu queria comentar que eu achei particularmente interessante, que vendo esse produto, eu vi um outro produto relacionado a ele, e que eu achei do cacete. Que, assim, ele se chama Drácula Dossier, em parte porque na ficção da aventura existe um livro, o livro de. O Drácula de Bram Stoker é como se fosse o Agent Report. Que o Van Helsing, a galera faz, depois que ele Isso. foi altamente redacted. E a versão original existe. E essa versão original eles lançaram. Então você pode comprar o livro, que é literalmente Drácula de Bram Stoker, com um monte de materiais a mais, e novas cartas, e novas histórias, misturando as duas histórias, para criar essa aventura. E é recomendado, dentro do possível, para quem quiser se envolver nesse nível, que os jogadores tenham uma cópia desse livro e leiam o livro, porque tem muitas respostas ou pistas que estarão na campanha que estão nesse livro. É tipo um Adventure Age sensacional. Eu achei muito do caralho essa ideia. É, cara, eu acho engraçado porque o Drácula Dossier foi uma coisa muito abraçada, cara. A gente vai ver mais pra frente, tem outros produtos que os caras fizeram baseados no Drácula Dossier. E é uma coisa que a comunidade abraçou muito. Tipo, vira e mexe, eu vi nego falando disso, sabe? Os criadores fazendo uma puta propaganda, assim. E teve uma resposta bem legal do público em cima. Então, cara, uma aventura bem forte, assim, por uma Eu coisa da achei. Pelgrane Press Ah, mas a Peregrine Press tem histórico de fazer. Não foram eles que lançaram aquela aventura de Cthulhu Expresso do Oriente para Ganchu Sinistraça também? eles lançaram aquela aventura que eu achava maneira, que era aquele na que você jogava com personalidades na França. Ah, sim, tô lembrando. Cara, que era, foi indicado ano passado, que eu achava que tinha uma ideia muito maneira para trazer, que você tinha o Picasso, você tinha uns caras assim loucos, né, querendo uma visão diferente de figuras históricas. O pessoal da Pelgrane, eles mandam bem nessas aventuras, assim, Em eles geral, pensam sim. bem out of the box. Sim. Eu tô muito interessado. Talvez eu eventualmente mestre parte dessa aventura ou aventura. É grande pra caramba mesmo. Sim. Eu já gosto bastante do Night Black Agents, eu acho um jogo muito bacana. E tem algumas ideias que eu acho muito, muito legais. Mas, enfim, gosto muito desse produto. Vamos pro próximo. Curse of Strahd, da Wizards of the Coast, que é uma aventura que eu tenho mixed feelings sobre ela. Porque quando anunciaram Curse of the Strahd, eu achei que ia ser um produto totalmente novo, né? E eu falei, caramba, uma nova aventura com Strahd, Ravenloft, porra, caralho. Eu nem gosto tanto de D&D, mas, cara, Ravenloft é um negócio muito maneiro, cara. Assim, eu tenho muito apreço. E aí você vai ver, e não é isso. Ela é uma reedição da Ravenloft original, né? Ela é basicamente a Ravenloft original. Então, basicamente é a terceira vez que eles lançam a mesma aventura, né? Teve a original, eles lançaram com D&D 3,5, teve Return to Castle Ravenloft, Ótimo. e agora tem essa que é o Curse of Strahd, que é a Ravenloft original. Eu acho que assim, Uma releitura em alguns pontos, mas sim. Mas assim, é bem aventura original, sabe? Taroca deck, você tem que cumprir as coisas, tem quem é a reencarnação de fulano, quem é ciclano, aventura modular. Então, é legal você ver, porque Ravenloft, se você olhar essa aventura hoje em dia, você vai falar, nossa, mas que coisa vanguardista, que coisa interessante, o jeito como ela é modular, o jeito como você pode mestrar para vários grupos e você nunca vai ter a mesma experiência. Mas na real, ela já foi lançada assim. Quando ela foi lançada originalmente, na década de 80, ela era assim, né? Então é um produto bem maneiro de você conhecer. Se você nunca viu, se você nunca conheceu o Ravenloft original, não leu nada, eu realmente aconselho que você vá ver essa aventura. Talvez, do mínimo, ler, sabe? Porque ela é muito interessante, é uma aventura muito clássica, muito bacana mesmo. Um lado meu queria que fosse uma história nova, sabe? Tipo, dos mesmos criadores e nova, sabe? Entendo, entendo. Mas Mas é, todo é mundo legal. que teve acesso disse que é um produto. Ah, o livro tá bonito por Eu li uma dentro, boa tudo. parte da aventura e realmente parece muito, muito boa. A outra que a gente tem é Actun Cthulhu, Shadows of Atlantis, da Modiplus. Por falar em mega campanhas e livros de 370 páginas, temos aí uma mega campanha de 370 páginas para o Actun Actun Cthulhu. Cthulhu, que é uma ideia de um mistério envolvendo a perdida Atlântida e monstros antigos e os investigadores viajando pelos quatro cantos da Terra e em vários frontos da guerra para descobrir É, essa quem não conhece, Actun Cthulhu é o RPG de Cthulhu na Segunda Guerra Mundial. Exato. Básico assim. É em Savage Worlds, né? Ele tem para Em outros Savage sistemas, mas o principal é Savage É Worlds. Savage Worlds. Eu tenho um Mixed Feelings com o Actun Cthulhu, mas com Savage Worlds como um todo, mas parece uma aventura interessante para quem gosta. Não foi nada que me chamou Não tanto me atenção. chamou muito a atenção, não. O tema não me chamou. Actun Também não. Cthulhu é um negócio que eu já achei mais legal. Hoje em dia, não sei se eu acho tanto. Eu jogaria, assim, claro, mas não tenho uma super vontade de consumir, assim. Aí nós temos uma outra produto que eu achei bastante interessante, que é o Maze of the Blue Medusa da Satyr Press. Cara, esse foi um dos produtos que mais me surpreendeu, assim, Eu na achei lista. muito Vai estar em interessante. várias indicações e achei muito massa esse produto. Então fale-nos um pouco mais de Maze of the Blue Medusa. Acho que a primeira coisa que a gente pode falar é que é uma aventura do Zack S, que foi o cara que escreveu A Red Our Red in and Blizzard Pleasant Land. Land, que é a aventura para Lamentations of the Flame Princess, que usa que é com uma mistura de Alice no País das Maravilhas com Drácula e coisas similares. É uma aventura muito maluca e num mundo muito único, muito legal e muito creepy. E agora ele lançou Maze of the Blue Medusa, que é basicamente uma dungeon gigante com, tipo, acho que tem 309 salas na dungeon. O centro dela é habitado por uma medusa e, cara, tem muitas coisas bizarras assim no meio dela. É um jogo que, A arte do jogo é extremamente cara, interessante, principalmente a evocativa. arte. É um estilo de colagem que eles fazem, lembra muito. Eu não sei que é o um nome, mas lembra muito as capas do Patrulha do Destino, na época que o Grant Morrison escrevia. Pelo menos para mim lembrou muito, assim. E sei lá, é muito evocativo, né? Eu não sei, assim, eu não, não tenho um. Acho que eu não teria vontade de jogar, mas é tão bonito e tão diferente. Eles vendem, e a arte do interior do negócio é sensacional. E eles vendem. E é um negócio que, uma coisa interessante que ele é uma aventura system free. Verdade. Ela não tem um sistema vinculado a ela. Até onde eu pude perceber, ele comenta no selling points que ela é system free. E facilmente adaptável, porém, para qualquer coisa. E ele fala que a editora, que é o primeiro livro dessa editora, e que é uma editora focada em trazer vale dizer que é 288 páginas coloridas. E é uma coisa que eles dizem que eles querem trazer uma visão artística para o RPG, de certa forma. É até um pouco presunçoso que você entra no site e ele diz que Maze of the Blue Medusa is a dungeon, Maze of the Blue Medusa is art. É verdade. Pouco presunçoso, mas de fato é um livro esteticamente muito bonito e que atiçou muito a minha curiosidade. Ele tem aquela arte provocativa que você vê nos outros livros desse cara, né? Então de uma maneira bastante curiosa. E parece um dungeon crawl muito interessante, que vai ao mesmo tempo desafiar certos tropos do gênero. É, É algo que eu vale tenho lembrar que é um vontade de livro ler. mó bonito, né? É Assim, feito lindo, é lindo. com capa meio de couro, assim, encadernada, É aquela capa. Ela, pura. não é É couro, couro, é é aquela tipo. capa de pano. Eu tenho um livro com essa capa, que minha edição de Brumas de Ávalon não tem essa capa, sabe? Entendi. É um pano que você passa a mão, tem uma textura específica. Cara, muito bacana, assim, sabe? Que nem eu falei, eu não tenho a menor vontade de jogar um jogo que é tipo Também um não. dungeon crawling gigante. Mas, poxa, é tão bonito, cara. É aquela coisa que te instiga, né? Eu, com certeza, se eu tivesse esse livro por perto, ia ser tipo abrir, dar uma lida, sabe? Eu tenho certeza que tal qual o Red and Pleasant Land, ele vai ter ideias dentro dele, salas, coisas que podem ser super legais e fora da caixa, assim, pra você aproveitar. Então foi um. A gente, ele vai estar em várias outras indicações e foi um produto, assim, que eu realmente se destacou para mim esse ano. Parece bem legal, gostei. Continuando, nós temos Deadlands, Stone and a Hard Place, da Pinnacle Entertainment Group. Ah, aqui pra falar a verdade eu não vi muita Foi coisa, não. a que eu mais olhei e falei. É, não achei tão legal. É que Deadlands é aquela coisa, cara. Deadlands é uma ideia boa. É, eu já tentei ler os livros antigos de Deadlands, fora do Savage Worlds. Eu achei que. Naquela época eu não gostei, tem subsistemas demais, assim, no jogo antigo, né? E aí isso meio que queimou pra mim a vontade de ler, sabe, a versão provavelmente pra Savage Worlds, que é mais storyline, que eu talvez tivesse mais apreço, quisesse jogar, né? Contudo, Mas. vale dizer que as aventuras da Pelgrim, da Pinnacle, costumam ser muito boas. Ano passado ela teve lá aquele da universidade, lembra que era um Urban Fantasy na universidade? Ah, é Que. o Texas University, Texas East University. Exato, que foi muito legal. Acho que chegou a ganhar Silver, se não me engano. Ah, essa é uma boa aventura mesmo. Exato. Então, eu não li, não vi, não vi muita coisa, mas dado o pedigree da editora, provavelmente é bom. Para quem gosta do gênero da aventura, vale a pena dar uma olhada. E aí, Vitor, quem você acha? Quem é o vencedor para você e quem você acha que ganha? Vencedor para mim. Puta, cara, é foda, porque Drácula Dossiê é massa, Curse of Strahd é massa, mas Maze of the Blue Medusa é tão diferente É, realmente que eu mesmo. fiquei tão assim com esse jogo, sabe? Tipo, é foda. Ele não ganha, Maze of the Blue Medusa não ganha. Curse of Strahd eu acho que é o mais forte e Drácula Dossiê. Mas. E eu acho, talvez Drácula Dossiê seja uma. Seja a melhor aventura aí no meio, né? A mais diferente. Mas é como eu falei, eu fiquei tão instigado pelo Maze of the Blue Medusa que eu gostaria de conhecer mais dele, sabe? Então, eu acho que eu destacaria ele. Muito quem vai ganhar é Curse of Strahd. Muito bem, então o seu vencedor é Maze of the Blue Medusa e você acha que leva Curse of Strahd. Curse of Strahd, isso. Então, o meu vencedor é Drácula Dossiê, embora eu tenha achado Maze of the Blue Medusa foi um close as fuck second, o Drácula Dossiê levou pelo fato de que eu talvez jogue. Então, Boa, boa, boa. Isso faz tem diferença, né? Que você tá falando de aventura. Essa eu preferia. Pois é. Então, a Maze of the Blue Medusa é um material que eu tenho muita vontade de ler, mas eu prometo que eu vou jogar. Vencedora também acho que fica entre Curse of Strahd e o Drácula Dossiê, mas acho que Curse of Strahd leva, por ser D&D, por ser uma aventura que foi muito elogiada, eu acho que vai levar. Acho que tem grandes chances. Próxima categoria é uma coisa que a gente pula, que é o melhor acessório. Tem alguma coisa especial que você queira falar? Tem, na verdade tem um, que é o Adventure Sands. Eu achei isso muito maluco também, cara, eu ia comentar sobre Cara, isso. é muito maluco. É tipo um. Ele tem várias apresentações, né? Pra quem não sabe. Esse Sands é tipo de cheiro, odores, cheiros, aromas. Aromas de aventura. E aí ele tem várias apresentações, né? Ele tem uns sprays, ele tem tipo umas cápsulazinhas com gel. Tem várias formas como ele se coloca. E aí, cara, você compra e as fragrâncias são tipo catacumbas antigas, tipo aposentos reais, taverna, briga de taverna. Cara, é muito maluco isso, na moral. Você compra o negócio com fragrâncias, com odores de pra usar na aventura, cara. Assim, eu não comp... eu acho que eu compraria um, dependendo do preço, só pra sentir qual é, saca? Aham, uhum, eu também tenho curiosidade. Cara, como é que cheira uma, sei lá, uma taverna? Não eu sei. Tenho muita, muita curiosidade, cara. Eu achei... Tudo deve feder, cheirar mofo e urina, sei lá. Tinha uma época que o Adventure no Critical Role eles mostraram algo parecido, que eram velas aromáticas com temas de aventura pra você queimar durante o jogo. Ah, que massa. Pois é. E esse, eu, cara, eu fiquei, porra, caralho, velho, que coisa. É... Daqui vale a pena comentar também, bom, já que a gente falou então do Best Age, eu vou comentar alguns que me chamaram a atenção, tipo o All Rolled, novamente o Drácula Dossier aí, o All Rolled Up, Drácula Dossier da Black Archive. É, esse é bom também. Que é um negocinho super maneiro, assim, é um negócio pra você carregar dado, ficha, lápis, esse tipo de coisa. Feito num pano super bonitinho, e na hora que você enrola ele fica aparecendo uma mensagem medieval, uma carta importante feita, sabe, um negócio que ficou super legalzinho, assim. Bem com cruz e estaca. Se eu tivesse uma grana, eu até colocava uma grana aí, achei bem legal. E os dois escudos do mestre, que não podia faltar, já visto o nome do programa. Sim, sim. Que é o escudo do mestre do 13ª Era, que de fato é muito legal. Não tanto pelo escudo, mas pelo o livro que vem com ele, vem com uma série de coisas interessantes pro 13ª Era. E o escudo do mestre do Feng Shui 2, que eu vi muitos elogios também pra ela, quando ela saiu, em termos de praticidade de aceleração do jogo. Então, são essas... Massa. Aí nós passamos agora pra uma coisa que a gente gosta muito de falar, né? Eba, melhor. Que é melhor arte de capa. Melhor arte de capa. Então a gente começa com Fragged Empire Role Playing Game da Modibius. Não, da Design Ministries. Ah, da Modibius. Pra mim tá dizendo Design Ministries. Não, tá no site da Modibius, cara. Caraca. Abri aqui, Modibius Entertainment. Não, Fragged Empire? Fragged Empire. Não. Como não, cara? Tá aqui, ó. Passa o link aí. Caramba, como não? Porque você abre o site do Fragged Empire e o site do Fragged Empire. Do não, Kickstarter, eu cliquei aqui o site da Modibius, que vende, inclusive. Tá aqui na página deles vendendo, ó. Vou mandar aqui pra você. É verdade. Eu tô falando, cara. Ah, tá, inclusive tá sold out. Né? É, vale dizer que é um jogo... Cara, você já viu a página de Kickstarter do Fragged Empire? Não, isso eu nunca vi. Eu vou passar pra você aqui. Você vai ver que ela tem uma certa semelhança com a página de um certo outro Kickstarter. Deve ter alguma empresa fazendo esse tipo de coisa, não sei. Porque olha só. É igual. Não é? É igualzinho. Qual que era o nome do outro, perdão? Unity. Do Unity, é. Só verdade, que Unity não... é igualzinha a página, cara. Mesmas ideias, até as key features, mesma coisa. É, nossa, mesmo design mesmo. Então deve ser alguma empresa fazendo e tudo mais. Esse é um jogo que eu não conhecia e eu achei ele muito interessante agora que eu conheci. É, mas a gente vai falar do jogo como um todo agora, a gente fala só da capa e fala do jogo depois? Ah, eu acho que a gente já pode começar a falar do jogo. Ele vai aparecer mais pra frente, mas fala aí dele. Tá bom. É, o Fragged Empire, ele é um jogo num futuro pós-apocalíptico, que já é um conceito que eu gosto pra caramba. É, e que você tem quatro raças que foram geneticamente... desenhadas, que vão ter que surgir nesse mundo e dar um destino, né? Dar um futuro para esse mundo pós-apocalíptico. Novamente, conceito que eu gosto pra caramba. A arte do livro é muito bonita, tanto da capa quanto do interior, quando a gente vê. É um livro que foi para Kickstarter e ele já saiu de Kickstarter, já foi lançado, tudo bonitinho. É, ele tem uma pegada de tensão cultural e tudo mais para você. E a ideia dele é ser um jogo, você fazer campanhas, grandes campanhas sandbox, com muita exploração, quase um X-mapping, sabe? Uhum. É, ele lida com regras relativamente simples, contudo, ele tem uma ênfase grande em combate tático de miniaturas. Pra quem gosta disso, eu particularmente gosto. Então, dependendo do jogo, né? É um jogo que eu, nunca, como falei, não conhecia nem um pouco e fiquei bastante interessado. Eu dei uma olhada nas regras, na Quick Start Rules deles, eu dei uma olhada na ficha deles. Você olha a ficha e dá aquela. Tipo, a primeira impressão que você tem é: este jogo é crunch as fuck. Uhum. É, eu não sei se ele é ou não, porque joguei, de fato. Mas a ficha é daquela, sabe? Que tem um milhão de detalhes e você vai ver a sua arma tem um milhão de coisas e, cara, a ficha tem tipo 3 páginas super lotadas de coisas e ações que você pode ter por turno. Parece um cenário muito legal, com uma arte muito bacana. Eu gosto bastante da direção de que eu vi desse jogo, mas me parece ser um combate tático de miniaturas fucking crunchy, pra quem curte. Ah, então, aí já foi o que já me afastou, já olhei e falei, é E bonito, legal, pero não. a arte de capa, vocês aí podem dar uma olhada no nossos queridos ouvintes podem dar uma olhada. Ah, é uma arte bem bonita, cara, bem colorida, bem desenhadinha, assim. Eu concordo Eu achei que legal. Ela é evocativo e tal. evocativa, ela é bem. Ela, só faltou, eu só achei que faltou um pouco de personalidade, assim, sabe? Uma Você achou isso diferenciação. aí? Eu acho que a paleta de cores e as raças colocadas ali, tem um design bem bacana. Eu diria que é uma boa capa, mas não explodiu minha cabeça. Exato. Aí a gente tem continuando Curse of the Strahd, É o né? Curse of Strahd, que eu Que é um também livro achei. bonito, mas, né? É o Strahd sentado no Strahd. trono dele, assim. Não, também não Legal. achei. Eu prefiro Fraga de Empires, por exemplo. Você tem o momento Wayne Reynolds, né? Com o Pathfinder RPG The Ultimate Intrigue. Todos os anos ele tá aí. Todos os anos tem que ter uma indicação dele, cara. Eu acho que ele não tá mais ganhando, mas assim, todo ano tem que ter uma indicação, né? Verdade, esse GG tem uma capa muito legal. Não, todas as ilustrações dele são legais, cara. Você tem que indicar todas. Os caras só escolhem uma para representar, né? É verdade. É Actum Cthulhu Shadows of Atlantis. Octum Cthulhu que também tá sempre aí, né? Com melhor capa. O pessoal gosta bastante É, desse eu gostava mais das visual do. capas antes, que elas tinham um estilo, não é minimalista assim, mas ela usava poucas cores e já teve uns anos que eu falei, cara, tá muito diferente, eu gostei dessa capa. Essa em especial eu acho que tá um pouco mais colorida do que eu gosto, assim, da arte do Actum Cthulhu. E por último você tem Ryutama, né, The Natural Fantasy RPG, que é um RPG japonês. Que é lançado agora para aqui agora no Ocidente. De fato, eu tenho uma capa bem bonita que mistura uma arte de anime com aquarela. Ele lembra um pouco, qual que era aquele MMORPG que a gente jogava? Ragnarok? Ragnarok. Ele lembra um pouco Ragnarok. Mas ele é super bonitinho, assim, aquelas ilustrações fofinhas, sabe? Exato, e com uma paleta de cores diferente, assim. Eu vou te falar que eu teria feito uma nomeação diferente para a melhor capa, mas dentre as que tem aqui, eu acho que a minha favorita, já falando pro quem aqui eu acho que a minha favorita quem vai ganhar, minha favorita foi do Fragment Empire mesmo. Eu achei que foi que eu achei mais bonita, considerando a competição que tem aqui. E eu acho que Curse of Strahd por D&D. Mesmo com eu achando. Talvez Ultimate Intrigue também, não sei, mas eu acho que Curse of Strahd leva. E você? Ryutama, minha predileta de longe, disparado. Adoro a arte desse jogo. Mas quem ganha é ou Curse of the Strahd ou Pathfinder, né? Tudo bem. Um dos dois, tendendo mais pro Curse of Strahd. Ok. Mas Ryutama é a minha predileta. Agora vamos para a melhor arte interior. Aqui tem algumas coisas Isso. interessantes para falar. É, aqui tem. Você começa com Low Life, The Rise of the Low. Cara, Low Life é um dos jogos para Savage Worlds, se eu não me engano, que sempre tá aqui, Sim. sempre tem uma nomeação. Mas eu meio que não conheço muito, o que eu conheço eu não gosto, Eu e eu tô contigo. sempre deixo pra lá, cara, que é um RPG que você joga com uns monstros, umas criaturas diferentes no mundo, que é meio um lixão, assim, é um negócio meio, cara, é um Ele negócio tem uma estranho, arte. sei lá. Ele tem uma arte que é, sei lá, bonita não é a Dele. palavra certa, É uma arte dele, assim, mas é né? evocativo. Também não me apetece os meus gostos estéticos, vamos dizer assim. Cara, você lembra de umas coisas que tinha. Eu não sei, eu acho que chamava. Em inglês era Garbage Pail Kids. É, nesse esquema, tô ligado o que você tá Tá falando. ligado? Obrigado. E aqui chegou a sair que eram umas ilustrações que eram umas criancinhas fofinhas, mas elas estavam fazendo, tipo, enfiando o dedo no nariz e rasgando até o cérebro, Eram sabe? umas paradas muito bizarras, Cara, e nossa, isso eu nunca gostei, cara. Na época eu não achava muito besta, assim, meio nojenta as artes. Eu acho a arte disso aqui meio nojenta também. Tô contigo. Sei lá, cara, todo ano que aparece esse Low Life eu pulo, assim, falo, não, não me interessa. Mas ele sempre aparece porque é muito único a arte dele, né? Sim. Tem o Baby Bestiary Handbook Volume 1. Exato, que é um livrinho que eu tenho aqui. Ele Eu tenho. Tem sim. É, se quiser, eu te mostro um dia. Ele é bastante. Ele é um artbook, essencialmente, em que ele pega monstros clássicos de D&D e fantasia medieval como um todo e coloca eles enquanto filhotes. Então tem um Walbear filhote, que é super bonitinho. É assim, essa super cute. A arte é bonita, mas. Eu achei que tivesse É. ficha para isso. Achei que Não, não, fosse tipo. não. É só artbook e um texto descrevendo a criatura, mas escrevendo ela, tipo, bonitinho e cute. Parece livro de criança ou de bebê mesmo, sabe? Entendi, legal. Eu achei que tivesse regras mesmo, Não, não tem mas. regra, não. É só arte. É bonita por falar nisso. Aliás, a capa é muito bonita. É bonito, é bonito. Você tem. Bom, esse aqui acho que a gente vai falar um pouco mais, né? Esse The vai. Gênesis. Ah, The Genesis, The Gênesis. o jogo que tá coçando a minha carteira pra eu gastar Ai, The 100 euros. Gênesis. Caralho, The Gênesis é um daqueles jogos que. The Genesis é vida. Aliás, a gente não falou das editoras, né? O Low Life é da Muta Oi Mutaoid. O Creations. Baby Bastard é da Metal Wave Games. O The Genesis é da Six More Vodka. Six More Vodka. Cara, The Gênesis. Ele é um dos motivos que vale a pena você todo ano checar os indicados do Ends. Porque Fuck yeah. eu nunca tinha ouvido falar desse Também não. jogo. É um RPG alemão. Sim. E ele tem uma pegada de ser um jogo pós-apocalíptico, É, pós-pós-apocalíptico, né? Que tá a gente mais tá pra falando. pós-apocalíptico. Pós-pós-apocalíptico, que se passa no nosso mundo, claro. E que a humanidade está se reerguendo e ela está se reestruturando em novas. Em novos. Novos países, pode-se dizer, novas Novas regiões, nações, novas novas ações, culturas. Novas culturas, culturas é uma é maravilhoso. novas culturas e cada uma dessas culturas tem uma ou mais de umas ordens que são meio Escultos, religiosas, meio militares, uma mistura das duas coisas e elas usam uma mistura de tecnologia. Essa sociedade está numa era meio feudal, né? Só que você ainda tem uma tecnologia do seu extremamente passado. avançada de alguns lugares, Exato. Então você tem diversas misturas disso, né? Então você tem o cara com uma roupa meio de templário, com uma espada e uma máscara de gás e um rifle, um negócio meio. Cara, meio bem diferente, mas assim, mas E puta. uns mutantes, sim, cara. Os desenhos dos mutantes Cara, e. uns mutantes. Esse livro tem uma arte no interior, cara, sinistra. Eu vou já dizer aqui, já vou me adiantar. Este é o livro de RPG mais bonito que eu já vi, ponto final. Na minha Ah, não vida. é o mais Todos os bonito. tempos. É sim. É sim. Sério? É, pra mim, pelo meu gosto, bem de Mais que longe. o Eros Essence, mais Mas que que Horus é essa? Aliás, eu fui rever a arte do Horus esses dias. E ainda é muito boa, mas tem umas artes 3D ali no meio que envelheceram bem mal. Mais do que aquele que você me mostrou outro dia, o que a gente tava falando agora, Unity. Mais que o Unity. Eu não vi o Mais do Unity. que É que o Unity, eu só vi. O Unity Mart é muito bonito, mas eu não vi o livro pronto. Eu não sei. Eu vi o The Genesis, eu dei uma folhada no PDF dele. E não só o estilo de arte eu achei embasbacante, quanto cada página. Isso eu achei inacreditável. Cada página é diferente uma da outra. Não tem duas páginas iguais em The Genesis. Todas elas têm algum detalhe, alguma diferença, alguma parada no fundo, uma diagramação diferente. Eu imagino. E um livro, desculpe falar, são 704 páginas em São dois dois livros de volumes, capa dois dura. chaproca. O Que. Primal Punk e o outro, né? Que é... Vem tudo Ex junto, né? Você compra, exato. acho. E as 700 páginas são diferentes uma da outra, de algum jeito. E sem fazer o livro ficar poluído. Ele tem uma arte. Que era o problema do Shadows of Estherin. Que era o problema do Shadows of Eu Estherin. não conseguia ler aquela porra porque cada página era diagramada de um jeito. Concordo, concordo. Mas o The Genesis, ele faz isso de maneira muito elegante. Ele faz com aquele. Ele tem uma. Apesar dessa arte extremamente bela e esse design extremamente complexo, colocado em cada página, ele tem um pouco. Deixa eu mostrar aqui meu Art Chops. Ele tem um pouco de Bauhaus, no sentido de que é tudo muito minimalista, embora extremamente evocativo. Eu daria, por exemplo, o prêmio de melhor capa desse ano para esse livro, que a capa desse livro é linda e é simples. É uma parada branca e o título, e é lindo. É bonito pra caramba, meu. Sabe? Eu tô embasbacado com o que eu vejo da Genesis. Em termos de arte, beleza do livro, né? Vamos dizer assim. Outras coisas da Gênesis, eu não estou tão impressionado assim. É, então. O Mas. Gênesis é um livro muito bonito, mas que depois, quando eu parei para folhear, para ver direito, ele foi dando uma categoria parecida com Warhammer para mim, para falar a verdade. Que é um livro que eu acho a arte linda, aí eu vou ler os conceitos e eu falo, nossa, que legal isso aqui, né? Pô, esse negócio diferente, não sei o quê. Fico meio assim, ah, não sei muito bem como rolaria com uma aventura. Aí eu vou ver um pouco mais das regras, aí eu já dou uma desanimada. Eu não cheguei a desanimar nesse aspecto. Depois do Genesis, ele pode falar das regras dele mais pra frente. Ele é um sistema mais crunch do que o Victor tá acostumado, talvez. Mas eu não achei exagerado. Eu não achei um Exalted da vida. Eu não achei Não, não é pra tanto também, né? Shadowrun da vida. Ele é bem manageable, assim. Eu acho que ele tá no nível. Eu acho que é que nem o Warhammer mesmo, né? Talvez um pouco mais simples em algumas Até coisas. mais simples, né? Eu achei. Ele tem um criador de personagem online que você pode fazer sua personagem de maneira extremamente rápida, e isso é muito bom, muito bom. Porque a criação de personagem dele parece muito simples. Você basicamente escolhe o seu culto e o seu cultura, o seu clã e tudo mais. Isso já te dá a ficha quase toda pronta. Você tem alguns pontinhos para gastar, algumas coisas para acertar. E um jogo que tem uma criação de personagem simples já me agrada. Ele tem coisas tipo lista de armas, e as armas são detalhadas e tudo, mas ele é um jogo diferente, não é um jogo narrativo nem nada disso, é um RPG bem tradicional. Mas dentro do que um RPG tradicional é, eu não achei ele exagerado. Tipo, não achei ele, sei lá, muito mais complicado que um D&D da vida, por exemplo. Tá ali, sabe? Você viu os dois vídeos dele? Não. Cara, a editora, depois eu vou passar pra você, a editora lançou dois livros de quando ela tava fazendo, não sei se financiamento, não sei se pré-evento, o que que era, em live action, com atores mesmo. Que foda. Um é de uma luta de uns caras chegando pra pegar um fazendeiro, e o outro é de um dos caras dos cultos, esse que mais parece um cavaleiro templário mesmo, se preparando pra batalha. É muito maneiro, cara. Sabe assim, eu veria um filme com essa estética. A coisa mais legal é a estética desse Não, The jogo. Genesis é uma sacanagem. É tão bonito que eu falei, eu quero esse livro, eu quero ter esse livro no estante. Pô. Só que é de uma editora pequena e europeia, alemã, para ser mais exato. Então a porra do livro custa 100 euros, que já É, seria aí é zica, cara. uma sacanagem inacreditável, mas ainda olhei e falei, não, vamos! Aí eu vi o frete pro Brasil, eu falei, ai, fudeu, aí me deu prospectos. E nos Estados Unidos eu não achei, eu achei assim, na Noble Knight e tava caro pra cacete, sabe? Entendi. É uma coisa difícil de trazer pra cá. Eu ainda tô vendo se algum amigo vai pra Europa, alguma coisa assim, pra me trazer esse negócio. Porque eu realmente quero essa porra. Mas eu não sei se talvez eu nunca jogue, não sei, porque o sistema dele talvez seja imperativo pro tipo de jogo que eu jogo hoje em dia. Mas eu estou impressionado com ele, Massa, bem legal, muitos bem legal. aspectos. Bom, enfim, depois vamos passar pra Dragon Age Core Rulebook. Cara, Dragon Age Horror com o Lee Book falando de arte do interior, ela é bonita, mas ela não é tudo isso. Não sei Não. por que ela tá aí, entendeu? E esse livro tá mais pra frente, e eu não sei por que ele tá mais pra frente. Eu tenho algumas ideias, mas a gente pode falar dele mais para depois, quando ele aparecer na categoria mais polêmica dele. Aqui eu digo que ele é um jogo bonito, mas ok, tipo. Tipo, ok, assim. E tem War of Ashes, Fate of Agaptus, Da da Evil Hatch. Evilhatch. Aliás, o Dragon Age da Gamehone. Sim. Que é um jogo baseado em Fate. Fate acelerado. Fate acelerado, perdão. E é baseado num jogo de miniaturas, Exato. né? E, cara, é uma guerra com bichinhos fofinhos. Ele São quatro lembra. facções de bichos fofos diferentes. Assim, Tem não um sei se. visual dele meio muito Coraline, sabe? Pode ser, pode Alguém ser. lembra um pouco. É meio fofinho, mas ao mesmo tempo é meio creepy, assim. É um fofinho creepy, acho que é Fofinho creepy. Novo estilo. essa pegada. Mas, cara, e já faz um bom tempo que eu escutei falar desse War of Ashes. Também tá em várias categorias mais pra frente. Uma coisa que eu achei curioso é que ele traz combate tático de miniaturas para Fate acelerado. Então, e eu caguei pra esse jogo, cara. Nossa. Falou miniaturas, o Vitor já corta. Não, baseado num jogo de miniaturas, o próximo, pau. Mas eu fiquei curioso para ver como é que o Fate acelerado vai lidar com combate tático com miniaturas. Legal. Então, tem um. Sabe, de um lado a gente viu lá o. Esqueci o nome dele agora. O Fragged Empire com sistema estático fudido e tudo mais. E aqui a gente tem um sistema super simples. Beleza. É, próxima categoria. Melhor blog. Ok. Alguma coisa para falar? Porque É, o Gnome Steel tá aí. Todo ano, né? Best Blog, acho que nem tem o Gnome Steel. Não, não tem ele. Não? Ah, então é Não, depois. ele tá O Steel tá no indo. mais pra frente, ele tá no É, mas Gnome sei Steel. lá, blog e tal. É, cara, eu não sei, todo ano eu vejo, tento indicar algum, mas esse ano eu vi todos É, e eu vi nenhum me nenhum deles interessou, me cara. saltou os olhos, né? Nenhum me pareceu legal, então é isso aí. Best Blogs, não sei, tirei suas próprias conclusões. Melhor cartografia também é uma categoria que a gente costuma pular, né? Mas ó, tem Maze of the Blue Medusa na melhor cartografia, tá? Deve ser bonito mesmo. Mas E é muito cartografia é um negócio que nunca me chamou muita atenção. e, cara, e todo ano a gente fala isso, né? E, porra, é importante pros caras, né? Eles não tiram essa categoria, velho. Tem gente que gosta Cara, eu muito, eu não sei suponho. por que isso, cara. Eles não tiram melhor cartografia. Sei Ah, lá. deve ter gente que gosta, tá ligado? Os caras, sei lá, cara. Bom, Bom, enfim. melhor jogo de. Melhor livro É, eletrônico. melhor jogo eletrônico, é isso. Então, Snow White. É da AAW Games. É uma aventura, né? Pelo que eu entendi. Cara, é uma aventura, eles pegam fantasia medieval, vocês são aventureiros e tem que Pra ajudar uma Pathfinder, pelo princesa, que é Pathfinder, a recuperar o seu trono, e todas as coisas da aventura são baseadas em Branca de Neve. Então, não, deve ter, sei lá, cara, eu não vi muito sobre ela. eu também não, mas sei lá. Não, o que eu tô vendo aqui é que ela tem uma cartografia bonita. Mas Cadê enfim. uma cartografia bonita? tava lá no Best Cartography, por sinal. Que ela tem um slice 3D dos mapas, é inteiro diferente. Ah, tá, entendi. Aí nós temos o Ten Candles da Cavalry Games, que eu não conhecia, achei muito interessante. Cara, aí esse jogo é massa. A gente vai falar dele agora ou a gente vai falar mais pra frente? Fala, fala já. Então tá bom, então eu já vou falar porque eu Depois a adorei esse gente jogo. resgata quando foram as categorias. Então, o Ten Candles, ele é um jogo com narrador, né? Ele é um De jogo terror, de horror, de né? terror. Com uma premissa meio aberta, eles falam assim: então um dia eles vieram e com eles veio a noite. E ponto, sabe? Uma coisa meio assim: quem E são tem uma eles? parada de os seus personagens são caçados por algum tipo de criatura sobrenatural. Que ele deixa aberto o que Deixa são aberto. isso, sabe? Essas coisas que estão. Mas enfim, você está sendo caçado. E ele tem uma premissa também de que os seus a última cena do jogo vai ser o momento que todos os personagens morrem. Sim, ele é um jogo sobre. Ele não é um jogo sobre sobrevivência, assim, no final da aventura, esse personagem vai acabar morrendo. Você cria o seu personagem com três ou quatro fichas, que você vai colocar basicamente um vício, uma virtude, uma coisa que te dá esperança e uma coisa terrível que seu personagem fez. E você vai jogar, isso é super legal, cara, isso é super evocativo no jogo. Para você fazer o setup para você jogar esse jogo, você coloca uma cuba, imagina assim, né, no meio da mesa, e em volta dessa cuba você acende 10 velas. Aí você sacrifica um bode e faz um pacto com Antes da parte do bode, é tudo verdade, o dragão. É tudo é verdade, cara. Você acende 10 velas ao redor dessa cuba. E aí cada vela é uma cena. Quando a cena termina, a vela tem que ser apagada. Porém, se no meio da cena, por algum motivo, a vela se apagar, a cena tem que ser interrompida imediatamente. E se outras velas se apagarem, já era, você perdeu aquilo, né? Então isso é meio que um countdown. Cada vez que você usa esse seu vício, essa sua virtude, essa coisa de dar esperança, você usa isso para resolver uma cena. E quando você usa para resolver a cena, você pega esse cartão, isso tem que estar escrito num cartãozinho separado, em sulfite, etc. E você encosta na vela e queima o papel. E coloca no, na, nessa tigela no centro. Cara, eu achei isso super legal, sabe? Eu Tipo, também achei muito bom. Eu fiquei com muita super vontade de jogar evocativo isso pelo menos isso. uma vez. Exato, cara. Achei isso muito, mas possibilidades mil de eu derrubar essa vela e pôr fogo na minha casa. Mas achei super legal. E aí, a ideia é que você vai jogando e você vai apagando as velas. E quando você apaga todas as velas, você vai para a última cena. E a última vela é a vida do seu personagem. Ela é a última coisa a ser apagada. Então, no último conflito, você vai extinguir a vida do seu personagem para contar aquela história. Então, são histórias trágicas, sabe? E todo lugar que eu vi, tem um, isso eu tô falando bem por cima, né? Foi um jogo que eu não achei mais detalhes para ler sobre as regras, mas todo mundo fala que o pacing dele, a cadência com a qual ele conta a história é muito boa. Só de imaginar que no começo você vai ter mais tempo, porque as velas vão estar inteiras conforme as elas forem, os momentos forem chegando ao fim, você vai ter velas cada vez menores para contar essas histórias, faz sentido nesse aspecto. Sim, um tanto de você ver aquele relógio, aquele countdown indo, e você, os recursos que você tem, que são essa acabando também. Isso, virtude, você vai queimando, e você, sei lá, você começa queimando uma virtude, que é uma coisa mais nobre do seu personagem, depois já tem que ir pro vício, então a cena já vai ter um viés mais ruim, depois vai pra uma coisa horrível que o seu personagem fez. Uhum. Então, cara, é bem interessante, velho, sabe? Parece é um jogo que eu... De todos, assim, do que a gente viu, o The Genesis foi uma grata surpresa, eu vi e tal, mas como eu falei, quando eu olhei por cima as regras, eu falei, não tanta vontade de jogar, né? Uhum. Mas o Ten Candles, eu realmente fiquei assim olhando e falando, mais pra frente eu vou adquirir esse livro, e não sei se eu achar uma galeria legal bastante, ou se eu achar um jeito de colocar as velas aqui no Queima Minha Casa. Aí eu provavelmente eu gostaria muito de jogar esse jogo, cara. Sim, me convida no dia que você for jogar. Leva pra São Paulo pra gente jogar. Muito olha massa. Aí, olha aí. Parece muito próximo. Bom. Então, Ten Candles. Tem o Trail of Cthulhu Long. Aliás, Ten Candles. Snow White da AAW Games. Ten Candles da Cavalry Games. Cavalry Games. Nós temos o Trail of Cthulhu da Long Con da Pelgrim Press. Uma aventura... É basicamente uma aventura oriental de Trail of Cthulhu. É, temática oriental. Achei legal a temática ser oriental. Parece legal. Aí o Maze of the Blue Medusa. Luzia do Blue Medusa. Que tá parecendo bacana. E nós temos. E um dos motivos de ele estar aqui por Electronic Book é que se você compra a versão PDF Deluxe dele, ele tem hiperlinks pelo livro inteiro pra você se manusear ele de maneira muito boa. Então ele tem. Sabe aquela coisa tipo. Tem tal monstro aqui, você faz a referência, já pega e já volta pra aquela sala na dungeon. Parece uma coisa muito boa pra você manusear esse livro eletrônico. Sem ele perder muita agilidade em comparação com o livro físico. Então, bem legal, bem legal. E Shadowrun Missions 1057. Que é uma aventura de Shadowrun, parece que. São várias aventuras pra Shadowrun que não me interessou muito, pra falar a verdade. Ok. Aqui, pra falar a verdade, não tenho muito o que opinar. Eu acho que eu daria o prêmio pro Maze of the Blue Medusa ou pro Ten Candles. Eu não sei como é que... Eu gostei muito do que o Maze of the Blue Medusa fez com relação aos hiperlinks. Então, na categoria livro eletrônico, eu dou o prêmio pra ele. E, sei lá, quem ganha isso, tanto faz. Acho que, sei lá, Shadowrun, que é mais famoso. Então, agora que você falou, eu não sabia dessa coisa dos hiperlinks. Então, se você for pensar em Best Electronic Book, então, talvez sim. O Ten Candles vai estar em outros lugares, né? O Ten Candles está em vários outros lugares, então eu poderia dar para ele em outras situações. Qual deles vai ganhar? Acho que até Snow White tem uma chance, uma aventura para Pathfinder, precisa de ser um lugar menos conhecido, né? Mas justamente, às vezes, lembrando que sai... a Gencom vai ser daqui a um mês, né? Isso. Não me engano. Então, durante um mês vai estar aqui e os caras... Isso aqui é anúncio, velho. Então vai ter gente baixando e vendo e... Drive-Thru já sempre faz propaganda. Sim, aí já coloca promoção e tal. Então pode ser até que Snow White ganhe, né? Mas não tenho muito bem um preferido. Mesmo o The Blue Medusa, porque eu quero votar mais nele. Tem que então eu volto mais pra baixo. Aí nós passamos para melhor jogo de família, que é uma categoria relativamente nova. Eu acho que tem de uns 2 anos pra cá. Que eu gosto, né? Tipo, sim, você jogar com a criançada, com o filho. Eu enxergo esse negócio como se eu tivesse um filho de, sei lá, 7 anos, etc. É um jogo que eu gostaria de mestrar pra ele. Então é mais ou menos isso que eu pego pra minha ideia com esses family games. E aí a gente tem nos indicados No Thank You Evil, da Monte Cook Games, que é uma versão mais light do Cypher System. Basicamente. Na verdade, ele vem quase como um board. Ele vem com a ficha, ele vem com várias cartinhas para seus ciphers, né? Tipo ciphers. Ele vem com várias coisinhas para você montar o que seu personagem faz. E, cara, achei bem maneiro para falar a verdade, sabe? Sim. Eu vi uns exemplos que eles põem no próprio site. Parece um jogo muito maneiro de se jogar com seu filho. Exato, parece. Eu também achei muito bom. Super evocativo, assim, cheio das fichas e cartas e bastante auxílio visual. E um um teminha bem, bem infantilzinho, assim, sabe? Que dá pra você jogar bem inocente. Aí nós temos o Lone Wolf, da Capcom 7. Uhum, que não é... Não é Lone Wolf and Cub, né? Não é... Não, não. Não é Lobo Solitário, né? Nenhum, não nem. Mangá, não é o mangá de Lobo Solitário. Desculpa, exato, tá, gente? É, o Lone Wolf, ele é um jogo que a... Como que o Seven fez? Ele vem numa caixa, que nem o primeira edição lá do... The One Ring. É, ele é focado nesse público um pouco mais jovem, ele tem 3 livros, e a ideia dele é que os seus personagens, eles são guerreiros Kai, que são uma espécie de guerreiros monges que viajam pelas terras resolvendo problemas e fazendo bem, meio, sei lá, Cavaleiros Jedi medievais, resolvendo problemas de um canto ao outro. É, num mundo que eles descrevem no cenário, que parece relativamente interessante. Ele tem uma arte bem bonitinha, bem... bem lembra até o do One Ring, sabe? Aqueles desenhos mais clássicos, bem aquarelados, é bem interessante. E ele vem 3 livros menores dentro dessa caixa. Ele tem um monte de handouts e ficha pronta e mapa, até para ter esse apelo visual forte para um público mais jovem. E até onde me consta, você não rola dados. Todas as resoluções randômicas tem um esquema que você tem uns tokens... Que cada personagem tem alguns e o mestre tem os dele. E você joga esse token na caixa e ele vai cair num número randômico de 1 a 9. E é assim que você determina as rolagens e combate, uma série de coisas no jogo, jogando a token na caixa. Parece interessante, sei lá, mas eu precisaria ver um pouco mais do jogo, mas o que eu vi parece um jogo bonito, simples pra caramba. Ele tem uma pegada dele ser extremamente modular. Ele tem uma coisa de que você pode jogar ele de uma maneira muito simples e conforme você quiser ou for ficando mais familiar com o jogo, você vai introduzindo regras um pouco mais sei lá, robustas. Ele até fala que se você for um jogador experiente, você tem a opção de... tem opção não, né? Você poderia e seria ok você simplesmente pegar o livro e jogar com todas as regras, que estaria de bom tamanho. Mas ele tem essa proposta de ser um livro que você pega da caixa, tira da caixa e joga pra você jogar com esse público um pouquinho mais jovem. Um jogo simples que vai ser expandido com suplementos e uma caixa que supostamente é barata. Ela custa 19 libras. Só que são 19 libras, né? Então, aquela coisa. Mas ele tem uma arte bem bonita, ele é bem evocativo, parece bacana. Mas é isso. Lone Wolf. Lone Wolf. E que mais? Nós temos o... Aí vem, tipo, colocaram o Ryutama, da Kodama Heavy, que a gente já falou, né? Que, cara, tá pela temática e tudo, mas assim, na moral, eu já vi as regras do Ryutama, não jogaria, não queria jogar isso aqui com meu filho, não, cara. Na moral, eu acho que, assim, meio cheio de gordura as regras. Se o filho for asiático, quem sabe, né? Talvez, talvez sim. Mas, enfim, tá aí o Ryutama. Tem It's Elementary, da North Venture Games, que é um jogo de supers que usa regras pra Fate. E aí tem uma pegada mais de Saturday morning cartoons, né? Eu não li, não fui atrás, mas em matéria de regras, eles falam que eles passeiam na primeira versão do Venture City Stories, que é o suplemento pra Fate que trata de supers. Que é super simplesinho. Que é super simplesinho, pra falar a verdade. Eles devem ter limado algumas coisas de lá pra ficar mais simples até. Você tem War of Ashes, Fates of Agaptus, né? Que novamente, a gente já tinha falado. Que realmente parece ser um jogo... Eu imagino que deve ser um jogo de fato muito bom pra jogar com crianças. Por ser feito acelerado, imagino que ele seja muito simples. E por ele ter miniaturas, também vai ter um apoio pra essa meninada mexer com os bonequinhos e tal. Então eu acho legal. Indicações, ideias, vontades? Cara, dos que eu vi, o que mais me chamou a atenção fica entre o Ryutama e o Lone Wolf. Mas eu acho que eu fico com o Ryutama nessa categoria. Ryutama mesmo? Eu vou ficar no Take You Evil. Se bem que não. O Ryutama não, porque nisso que você falou de ser um jogo pra você jogar com crianças, eu acho que o Lone Wolf parece ter uma pegada mais acessível e mais bem pensada pra esse tipo de coisa. Então, na categoria jogar com crianças, eu fico com o Lone Wolf. o Lone Wolf. Uhum. Cara, eu fico com No Thank You Evil. Não só eu acho que é o melhor, como eu acho que vai ganhar. Eu também acho que vai ganhar. Multiple games. Games, né? Então tá aí com, uma certa, com um certo poder em cima, né? Uhum. Temos Best Free Game, que eu pularia, mas se você quiser falar dele. Eu tenho algumas coisas pra falar, na verdade, no Best Free Games. Principalmente, eu achei interessante o primeiro indicado, que é o Toonzy, The Cartoon Role Playing Game, da Genesis Game System. Eu não consegui chegar a ver se ele é uma versão nova do Toon. Lembra? Você seria The legal. Cartoon Role Playing Game. Cara, sei lá, chama Toonzy? Fiquei meio assim. E o outro também era Toon, The Cartoon Role Playing Game. Uhum. Eu não sei se é uma mesma versão ou não. Eu não acho que Toon era um bom jogo na sua época. Tentei jogar naquela época, não sei se... mas eu acho que eu joguei errado, sei lá. Eu acho que eu não estava pronto para aquele tipo de talvez, coisa. Talvez. RPGs de comédia, a gente tem que falar disso de um dia, mas RPGs de comédia, marcadamente de comédia, são coisas bem difíceis para eu fazer e para eu jogar. Eu tenho opiniões muito, muito particulares sobre esse tipo de jogo. Mas eu gostaria de falar do Screenplay The Rehearsal Edition. Eu tô vendo. Que é um jogo que... Ele tá aqui, na verdade, o que ele tem é a versão de playtesting dele. E ele tem um quê de você... Ele lembra um pouco... O estilo assim, de jogo para você emular é do... Ah, meu Jesus. Esqueci o nome. É um dos RPGs meus favoritos. Eu esqueci Prime o nome. Time Adventures? Do Prime Time Adventures. Uhum. Só que o Prime Time Adventures trabalha com séries. O screenplay ele pensa em estruturas de filmes. E ele vem bem genérico. Você pode jogar vários tipos com ele, né? Inclusive ele tem um para você baixar meio que um cenário de fantasia, que é o Ironbound. E eu não sei, cara, eu vi umas coisas por cima do jeito que ele coloca, ele tenta resolver tudo com conflitos, é a mesma mecânica se você vai combater, ou se vai fazer uma cena de ação, ou uma cena de romance, ou um drama, e eu olhei ele por cima e fiquei, sabe, quando você, ok, eu vou separar pra ler isso com calma. Okay, e dar uma opinião mais bacana. Então, de repente, se você tá aí ouvindo e gosta desse tipo de jogo, né, como eu, talvez fosse uma coisa legal para você ficar de olho. Screenplay, ainda não saiu a versão definitiva dele, mas essa versão que tá free aqui é o playtest. Ok. Então, nós temos o Toons, temos ele, temos o... Tem o Faith, The Sci-Fi RPG, um RPG bem bonito. É bonito, parece que é um quick start ou é um livro inteiro? Eu não entendi. É um livro inteiro, cara. Livro inteiro. Em quick start eles vão lançar, tipo assim, outros cenários, expansões, etc. Mas é o livro básico é... A ficha dele parece super simples. Então, não, ele tem um quê que ele lembra quase um board, pra falar a verdade. Porque você tem um playset, a sua ficha mais parece um playset. E aí você vai ter tokens diferentes para você alocar nas diversas posições, e isso vai marcar suas perícias, com eu qual facção muito, você está. Eu acho tá esse conceito muito maneiro. É diferente, né? E é bem... Assim, a gente vê muito isso de board, né? Eu gosto. No board game. E no RPG a gente não costuma ver tanto. Legal. Mas, eu vou dar uma olhada nisso aqui depois. Aí tem o King of Slimes. Que... Esse é um party game. Esse eu nem sei porque tá aqui, cara. Ele é mais um party game do que um RPG. Tem o Quick Start do Delta Green, que é um jogo de investigação, né? Uma parada meio assim. Uhum. E é isso. Isso aí. Esse é o Best Free Game. E tem o Best Free Product. Uhum. Que eu também não tenho muito a acrescentar esse aqui. Esse eu realmente não tenho nada pra só falar. Posso dizer que o módulo Weeb Goblins da Paiz é legal. Eu já li e achei bem bacana. Então, você já gosta. Tem o Kickstart do Tio, que é um jogo de terror. Sei lá, não sei. É um jogo que eu já li, pra falar a verdade. Eu acho ele legal, né? Mas... E vamos para o melhor ator, o melhor diretor, sei lá. Não, o melhor diretor dessas melhores regras. O melhor ator do Oscar do RPG aqui. O Best Game. Ele mesmo. Tá. Então, assim, já começa puxando um que... Opa, eu adoro. Isso aqui tá fazendo nessa lista. Como Urban assim o que tá fazendo nessa lista? Você tá maluco? Mas não, é que não, até agora não apareceu em nenhum momento. Ah, mas ele não tem Marte fodida, nenhuma história. Não, eu não sei, cara. Tipo, eu nem sabia que ele ia estar... Eu achei que ele não ia estar nessa lista. Todos os outros já apareceram. É porque ele é creme de la creme. Ele só tá nas paradas fortes aqui. Você tem Urban Shadows, da Magpie Games. Nas palavras de John Wick, and I quote, eu não acredito que eu tô fazendo isso, and I quote, Urban Shadows fez pelo mundo da White Wolf, né, pelo World of Darkness, o que Dungeon World fez por D&D. Eita, nós. Eu li, você leu e jogou. Eu li e joguei, sim. Mestrou, aliás, né? Mestrei. Mestrou. E, então você tem uma opinião melhor que a minha, assim. O que, que lhe parece Urban Shadows? Cara, bom, pra quem não conhece, Urban Shadows é um jogo do Apocalipse Engine, né? Um hack do Apocalipse Engine. E ele se propõe a contar histórias de fantasia urbana com forte tendência política. Diferente do Monster of the Week, por exemplo, tem a mesma proposta, mas é uma parada de caçadores de monstros e tal. Aqui é politicagem. Você é um monstro ou um mortal, enfim, tem várias facções. Os playbooks envolvem tudo isso, né? Algumas delas perigosamente próximas da White Wolf em alguns aspectos, mas tudo bem. E o foco do jogo tá na politicagem. Eu acho que é um dos jogos de Apocalipse Engine mais bem escritos que eu já li. Eu acho que ele tem um dos sistemas de regra mais maduros. Eu acho que ele mistura... O cara que escreveu... A Magpie Games, por sinal, é uma empresa que eu gosto muito. Ela também tá fazendo o Masks. O cara que escreveu Urban Shadows, trabalhou no Seventh Sea. Eles fazem o Fate Codex, que é uma revista, um fanzine de Fate mensal a cada 2 meses, que é muito maneiro, cara. Então, Magpie é foda. E o cara, ele soube usar coisas que vieram antes do Urban Shadows. Então, ele tem uma série de conceitos que você vê que ele pega do Monster Hearts e usa, como o conceito de que no Monster Hearts se chama String, mas aqui se chama dívida, né, debt. E ele refina esse conceito pra ficar uma coisa mais interessante, né? Mais política nesse conceito. Os movimentos são muito refinados. Ele lida com mecanicamente com alguns problemas que, sei lá, o Monster Hearts tinha. Ele acha soluções pra isso. Ele tem uma mecânica de corrupção extremamente interessante pra emular aqueles conceitos de perder a humanidade ou esse tipo de coisa que o White Wolf sempre teve. Eu acho que os playsets são bons, eu acho as regras dele fucking amazing, eu acho um livro muito bem escrito, com muito boas e com boas descrições de dicas, enfim, maneiras de te ajudarem a conduzir o jogo. É um jogo que eu gosto muito, muito mesmo. Quando ele saiu, eu li de capa a capa, joguei e achei excelente a minha experiência, pretendo jogar mais quando tiver oportunidade. Porque é difícil você fazer um jogo político com mecânicas para você viabilizar essa política. Ele consegue fazer isso de maneira muito boa. Então, a minha experiência é um jogo excelente. Se eu for jogar Urban Fantasy com essa pegada de política, o meu jogo go-to hoje é o Urban Shadows. É o primeiro que vem à minha lista, é o Urban Shadows. Mas você leu, o que você achou dele? Cara, eu acho que mais ou menos o que você tá falando. Eu acho que ele é o... Talvez ele seja o melhor jogo pra você jogar esse tipo de história. Com a vantagem que você tá criando tudo. Daquela criação colaborativa, né? Sim. E com o fato que você pode misturar todas essas criaturas sobrenaturais. De uma maneira muito, muito fluida, sabe? Eu sei... que hoje em dia o World of Darkness novo, ele favorece até o mais... O antigo era meio complicado, para não falar muito complicado, fazer esse tipo de coisa. Eu sei que o novo, ele favorece um pouco mais você ter essa mistura de diversas criaturas sobrenaturais e tal, mas esse jogo faz isso muito mais simples, muito mais fácil, muito mais natural. Pra quem não sabe, você pode jogar com vampiro, fantasma, lobisomem, mago, caçador, mortal. Você imaginou que tem no World of Darkness? Tem aqui pra você jogar. É verdade. Tá. Tem coisa. São quatro. Tem fada, tem tudo. Tá aqui. Tá tudo ali, cara. Muito, muito bom. Então, mas, assim, continua a sua opinião que eu te contei. Não. e é isso, eu acho que ele favorece essa narrativa. Num jogo que, assim, cara, não tem heróizinho, não, sabe? É um jogo bem de filha da puta mesmo. Costas, jogo de filha da puta esse daqui, sabe? Um sistema de corrupção que eu acho do caralho. Então, cara, um bom jogo, assim, pra jogar esse estilo. Hoje em dia eu não tô com tanta vontade de jogar e. Nossa, não sei se vai me voltar a ter. Da vontade de jogar, mas eu jogaria pra provar o estilão, sentir o sistema na mão. Mas, porra, foi legal ver aqui, mas eu realmente me surpreendi. O que que isso tá fazendo aqui, sabe? Tipo, Urban Shadows. É, não apareceu até então e de repente, pá, Urban Shadows aqui na sua Mas cara. é que, normalmente, eu acho que Urban Shadows é um jogo magistralmente. O design dele é brilhante. Mas nada além disso chama atenção no livro. Cara, e digamos, um jogo que tá meio... Ficou meio apagado, né? Saiu aquela coisa, depois não, acho que apagou um pouco. Não tem uma galera falando fortemente do Urban Shadows. Ou pelo menos eu acho que. Ou eu tô seguindo os canais errados. Eu não sei, acho que tem um pouco dos dois, assim. Tem muita coisa do Urban Shadows que. Na época que ele saiu, ele ficou best-seller no Drive-Thru, um tempão e tal. Mas assim, ele. Eu acho que hoje, se você for falar com pessoas que gostam do. Ele é muito novo também, né? É um jogo relativamente novo, então tem isso. Mas eu acho que se você for falar com o público de Apocalypse Engine, eu acho que vão reconhecer. Eu só acho que é um jogo que me espanta ele não ter explodido entre os fãs de White Wolf, o que me leva a crer que muitos dos fãs estão mais preocupados com os X-Men das Trevas do que com a politicagem e o drama do jogo. Mas isso é então, só uma, né, cutucada, cara, aqui. Engraçado isso, né? Não, nada contra, né? Cada um não, tá cada bom, um, mas... cada um, só brincando. Mas, porra, engraçado. Eu sou fã pra caralho, adoro X-Men das Trevas também. Então... Tipo, não... É, estamos de olho em vocês, polícia do RPG. não sei se, realmente não sei, se as pessoas que não estão acostumadas, que se não... não, não, eu, não eu acho que pode ter um quê, assim, hoje em dia, o cara que é fã, ele é fã do sistema também. Ele tá aí pela experiência do World of Darkness como um todo, né? Uhum. Acho eu. Porque, sei lá, quem não é já dropou isso um tempo atrás, né? Pois é. Enfim, muita coisa boa aqui em Urban Shadows. Sim. Você gosta desse gênero, dê uma chance. Não, puta livro massa. Confira, assim, 100%. Vamos lá. Continuando com um Best Game também, surpreendentemente, tem Candles, tá aqui. Ten Candles da Cavalry Games, né, e... Bom, já falei um monte de Ten Candles. É um jogo muito inovador, no mínimo muito inovador. Sim, no mínimo muito inovador. Então... agora, esse eu não sei o que tá fazendo aqui. Dragon Age Core Holy Book. Meio que te digo o que ele tá fazendo aqui. Não tinha mais quem colocar. Tinha que fechar 5. Né? Não, assim, eu acho, eu não gosto, mas eu acho que o Dragon Age, assim como o Fantasy Age, né, que é a versão genérica dele... Tem um sisteminha ok, assim, simprão, pra quem curte o que é, sei lá, não tá aprendendo a jogar RPG ou curte esse tipo de coisa numa pegada um pouco mais fácil, ou quer ensinar pra alguns amigos, enfim, eu não acho um sistema muito, sabe, bom, nada disso, mas ele tem a paradinha lá dos dados, que quando saem pares iguais os dados acontece uma coisa maneira e tudo mais. Então, sei lá, cara, eu não acho que ele tenha um design particularmente brilhante, mas não é ruim também, especialmente se você gosta do universo de Dragon Age, ele cobre muita coisa. Sei lá, dentre os que estão aqui, me parece mais fraco, mas não sei se tá tão deslocado. Cara, ele... Depois tem o The Genesis, que a gente já falou. The Genesis. Que também, cara, não sei porque tá em melhor de jogo, assim. Isso, cara, a arte, sei. O tema... Bom, cara, mas tá bom, vai, como jogo. É arte. Regras é outra coisa, o tema, né? É excelente. Uma coisa melhor, regras outra. Exato. E as regras, como te falei, eu não sei se elas são boas ou se elas são ruins, porque eu não li ainda, mas o que eu posso dizer é que elas não são horríveis, porque não é um negócio normais, que você... normais. É, né? Normais. Enfim, o jogo ele pode ter regras só normais, isso é muito bom. Não precisa... Ainda que não seja, talvez, o seu gosto. Mas... Total. Aí agora, em último aqui, e aí o cara que... Que eu acho que chega com tudo, que é Feng Shui 2. Core Holy Mas o que ele está fazendo aqui? Ele não teve nenhuma outra colocação? Não, mas não é assim. É um dos grandes lançamentos do ano, foi Feng Shui 2. Filho da mãe. Mas que curioso, porque não foi nomeado a mais nada até agora, né? Que coisa. É muito, uma comparação muito injusta. Nem vou entrar nesse método. Tamanha injustiça que você tá cometendo. Mas Feng Shui 2... O que é Feng Shui, capeta? O que é Feng Shui? Feng Shui 2, né? Segunda edição de um RPG do Robin D. Laws. Que é um autor de RPG de razoável renome, que tava um pouquinho... Mas o Burning Wheel foi o jogo que se revolucionou. Burning Wheel e tal. Um cara, e depois deu uma sumidinha tal, tal. E ele voltou com essa segunda edição do Feng Shui, que é um RPG para você jogar jogos de ação oriental, mas assim, no sentido filmes de não só. Não só, né, cara? Porque, sei lá, você leu o Feng Shui 2? Sim, li. Eu li também. Ele me passa também uma vibe muito forte de filme de ação dos anos 80 como um todo, porque você tem os estereótipos orientais, você também tem muitos estereótipos ocidentais também de heróis. É, eu acho que isso ampliou aqui na segunda edição. Ele incluiu várias coisas que não tinha na primeira. Você tem um jogo... arquétipo tipo Sim. Mad Max, John McClane, os caras assim. É um jogo que se passa em várias... Ele tem várias eras de jogo que você pode usar. Você pode... E viajar entre elas. E você pode... Ele tem um metagame, um cenário no qual você permite viajar entre elas e enfrentar corporações. Então você tem, por exemplo, eras que são lá atrás na... China feudal, China medieval, mística. Sei lá. Mística, com bem tigre dragão e... Mas, Tigre e Dragão não é a melhor comparação. A melhor comparação é tipo Guerreiros Tai Chi. Melhor comparação é o Rápido do Menino Dourado. O Rápido do Menino Dourado é mais pra agora, né? Não, mas é tipo da magia. Ah, sim, coisa. Sim. É bem nesse esquema. É, cara, tem um filme chamado Detective G. Você já viu? Nunca vi. Cara, que é muito legal, cara. Um filme com é meio wuxia e o cara é um investigador e tem fantasmas. Ok, é por aí. É muito maneiro. Mas você pode jogar desde isso até você pode pegar, por exemplo, filmes de ação do John Woo, Hard Boil, Fervor à Máxima. Cara, é um filme que eu amo de paixão. Acho fodido de bom, cara. Então, tinha um que era tipo, Guerreiros da Tempestade, eu acho. Um filme chinês. Enfim, continue. Cara, e esses filmes do John Woo que tinham aqueles tiroteios imensos, assim, sabe? Que o cara, o Chow Yun-Fat com duas 9mm matando o nego a rodo, sabe? E você pode jogar isso também. E você pode ir pro futuro cyberpunk pós-apocalíptico e jogar com um cara mutante. E no meio disso tudo, seu personagem tem poderes. E os poderes podem ser até, tipo, técnicas de Ganfu. Então, é técnicas com a arma, né? Olha o Gankatai, olha o Gankatai! Mas não é Gankatai, não é Gankatai. Deixa o Gankatai fora disso. Então, é um jogo muito massa que eu tive muita vontade de jogar. Depois, por N motivos, acabou não dando certo. Eu até me surpreendo você ter gostado tanto, porque ele é um jogo mais pro lado crunch do que o contrário. Cara, mas ele me pega no tema, velho. É difícil falar não, cara. Muito... alguns dos meus filmes prediletos da vida estão inclusos nesses temas. E ele emula isso tão bem. Ele emula tão bem. O sistema dele é aquele tipo de sistema que você vai ter esses inimigos fraquinhos, esses minions, que você vai poder derrotar as dúzias. E você, conforme a sua narrativa, de conforme você tá golpeando e fazendo, você vai derrotando mais deles, né? Você tem um Q mecânico, mas a modo que você narra a cena de ação é importante pro jogo. E aí você tem essa... Eu acho que a parte mais legal dele é jogar ele a longo prazo, porque você tem vários poderes legais. Sim. Pra você fazer uma árvore de talentos. Exato, assim. E essa é a parte mais crunch dele, na verdade, que é você fazer os seus poderes, os seus combos, que ele tem um sisteminha pra você combar os seus poderes e tal. E umas coisas do gênero que eu achei que ia espantar mais do que espantou. Não, mas, cara, daria pra é um jogar Aventureiros do Bairro Proibido fácil com esse jogo. Daria pra jogar Mad Max Fury Road fácil, né? Daria facilmente. Inclusive, uma das coisas que eu tinha problema quando eu comecei a propor esse jogo aqui em Botucatu é que eu comecei a falar quais são os arquétipos. E a criação de jogo aqui, você escolhe um arquétipo. E o arquétipo vai ser um Hard Boiled Detective, um Sword Master, o Guerreiro das Estradas. Então assim, você olha e você, cara, ok, tá, é desse filme que tiraram, entendeu? E basicamente você vai ter que fazer isso e distribuir uns pontinhos ali, mas é coisa pouca pra você fazer. A criação é muito, muito rápida, muito gostosa. É a parte mais demoradinha, talvez você escolha os poderes e tal. Mas é de... E aí... Um problema que eu tinha é que meus jogadores começaram a escolher umas coisas, e mesmo eu afinando, ó, tem que escolher esse entre essa e essa era, né? Que tem coisas que são bloqueadas pela era que você vai jogar. Ficou com... Era o tipo assim, ah, acho que eu gostei mais desse, coisas tão diferentes, que eu falei, ok, eu tenho que pensar bem pra ver como é que eu vou fazer um jogo que todo mundo brilha, sabe? É, eles têm um esquema de misturar tudo isso, né? Que tem uma facção, se eu não me engano, tem, que o jogo tem várias facções interessantes também. E tem uma que os jogadores podem participar, que é tipo uns Space, uns Time Cops da vida, esqueci o nome, né? Mas tem uma pegada meio assim também que ajuda nesse aspecto. Mas é bem legal. Cara, é bem legal e foi um Kickstarter super bem sucedido e um jogo que foi bem recebido. Então, cara, é difícil. Essa é uma categoria difícil pra mim. O que você acha, Jess? É o Urban Shadows pra você, sem dúvida? Pra mim é Urban Shadows. Eu acho que tem que dar muita atenção. Dragon Age, meh. The Genesis pode ser muito bom, não sei. Mas eu não sei o bastante pra julgar. Mas eu acho muito difícil com o que eu vi dele ali superar. E Feng Shui 2 eu gosto muito. Eu li também inteiro, né? O Feng Shui 2 eu gosto pra caramba. Mas Urban Shadow. Esse gênero de fantasia urbana, política, é um dos meus gêneros favoritos. Não só de RPG, como de histórias em geral. Sou muito fã de fantasia urbana. Leio livro de fantasia urbana pra caralho. Então pra mim é Urban Shadow. Excelente jogo. E. Quem sabe. E ele que vai ganhar ou não? Aqui não, não. Não. Aliás, é curioso, mas eu. Puta, se ganhar, ele pega um prata, alguma coisa assim. Mas eu acho que Feng Shui 2 leva essa categoria. Ou Dragon Age, mas acho que Feng Shui 2 leva. O que eu falei, o Tenkendos é uma coisa que eu olhei e tal, chamou super atenção, eu queria ler mais, mas eu não vou votar numa coisa que eu não li. Urban Shadows. Cara, é foda, porque aquela coisa, Urban Shadows ou Feng Shui 2. Só que o Feng Shui 2, ele melhora o Feng Shui. Se você ler o Feng Shui antigo, ele ainda é um bom RPG. Uhum. Mesmo hoje em dia, ele tinha um pouco de gordura, etc, mas ele melhorou. Mas ele já fazia o que ele fazia muito bem. Agora, o Urban Shadows, ele pega uma coisa que... Ninguém nunca fez bem. É, eu vou falar, eu não ia falar pra não gerar revolta, mas que não tava sendo feita bem, nunca foi. Exato. E aí ele torna ela bem feita. Então, por causa disso, acho que realmente, Urban Shadows, mas eu voto na vitória do Feng Shui 2. Eu também acho que ele ganha, mas bom, boa escolha. Vamos passar pra próxima categoria? Melhor miniatura, não? Pula, né? Pula. Okay. Melhor monstro ou adversário, pra mim pula também, porque... Alguma coisa que você queira falar, necessariamente? Ah, tem um bestiário de Pathfinder, outro bestiário de Pathfinder. Nada que me chamou a atenção, assim. E sei lá, hoje em dia bestiários tem muito menos impacto do que eu já. Não é um tipo de produto que eu gosto muito hoje em dia. Uhum. Melhor podcast? Também, pra mim, não é Twitter, porque eu não ouvi nenhum deles. Então... Às vezes eu escuto o Kenny Robin Talk About Stuff. E pra mim, o melhor podcast de RPG que eu desconheci esse ano foi o Friends at the Table, que eu gostei muito. Ah, que não tá aqui, né? Você chegou a ouvir? Eu comecei a ouvir aquele do... Counterweight. Mas aí eu tenho esse problema de escutar coisas em inglês. Que eu não consigo escutar fazendo outra coisa. E aí eu escutei um e fiquei assim, ok, deixei. Depois eu escuto os outros e não escutei o resto. Tudo bem. Mas bom, o que eu tava escutando, eu tava gostando. Vamos para uma categoria que eu acho que pode ser bastante interessante, que é melhores valores de produção. Sim. Que soma não... mais do que o livro propriamente dito, né? Exato. Pra quem não tá familiarizado com o termo, é quanto dinheiro jogaram em cima disso, basicamente. Envolve tudo. Envolve arte, apresentação, capa, material do qual o livro feito. Produto, design, apresentação. Exato. Tá tudo envolvido aí. Então, vamos aos nomeados. Nós temos... O The Genesis. Ai, The Genesis. Então nós temos o que, cara, realmente tem valores de produção inacreditáveis. Tá, então, realmente tem, verdade. O livro, ele vem, pra quem não conhece, ele vem numa luva, né, aquelas luvas de livro, toda branca com o nome do jogo escrita. São dois livros de capa dura, também com um design lindo. Na luva eles já são lindos. Na hora que você tira os dois livros da luva, eles são duas capas brancas com os nomes, né, com os nomes de cada um dos livros. E quando você abre, vem aquele mar de design, de arte inacreditável. E junto com o The Genesis, a gente teve vídeo live action pra promoção do jogo. A gente tem um criador de personagem online que é do caralho pra fazer ficha. Então, muito, muito bom. Um favorito, eu diria. Então tem The Genesis Numenera Box Set Edition Reliquary, que eu ouvi, assim, eu dei uma olhada E é bonito, é basicamente é um Numenera, só que ele vem numa caixa, com mapa, com. Uma edição meio de luxo, assim, sabe? Com Mas a não foi capa de nada. uma encadernação diferente e Mas não tal. foi nada que explodiu minha cabeça, assim. Tipo, Não, não. legal, mas vem pedindo uma caixa. É, tem o Death and Taxes Collector Set, que é um. Cara. É mais ou menos uma aventura sandbox, né? Na verdade, ele tem coisas para te ajudar na sua aventura sandbox. Você poderia pegar ele e usar ele de maneira modular na sua aventura sandbox, numa cidade, incluindo NPCs, torres novas, construções, etc. Tem um milhão Vem de com bastante cards e coisa. dados E e miniatura, hein? Com 25 miniaturas, livros, miniaturas na mapas caixa. É destacados. bonito. É bonito também. Não, não nego. É, aí nós temos o. Peraí que eu me perdi aqui. É, a Cthulhu gente tá. Britannica London. Cthulhu Britannica London, que também é da Cubicle 7, né, normalmente Cthulhu Britannica, também é um livro que vem numa caixa com pôster, são três livros diferentes e fichas de personagens prontos. É, É três, aquele. tem quatro mapas de Londres com coisas diferentes em cada mapa. Então, tipo, é coisa grande assim para você jogar no seu cenário. E cara, todas essas pra mim estão no mesmo nível, né? E aí tem o Lone Wolf. O Lone Wolf, que comentei antes também, que da Menda Capital 7, caixa fechada e tudo mais. É, bonito também. Ah, um monte de tokenzinho. Tem essa coisa quase board game, assim, de tokenzinhos Exato. diferentes, de trocentos E vários, tipos. e trocentos handouts, assim, muitas das regras Exato. têm handouts bonitinhos e tal. Mas The Genesis, né? Mas The Genesis, cara, é difícil competir, velho. É, É, tipo assim. sacanagem. Você só levar o livro, beleza, mas tipo, cara, os caras fizeram dois curtas em live action super bem feitos pra lançar e mais negócio. Eu nem sabia que tinha esse criador online aí, cara. Tem, é bom Então, pra tipo, um caramba. Eu monte vou de te coisa passar junto, sabe? um link do criador da Genesis, dá uma olhada. Então, é até difícil comparar com, tipo, ah, todas essas caixas vêm com mapas e handouts e não sei o quê, mas, porra, é foda, The Genesis. Eu também acho que da Genesis, né? Não tem como discutir. Agora, quem ganha essa categoria aqui é difícil, viu, Ah, cara? cara, Numenera, Numenera, provavelmente. provavelmente. Provavelmente quem ganha Numenera. Ó, eu te passei aqui a ficha, o criador de The Genesis e a ficha, dá uma olhada. Toma, E, tá, e note que onde tem cultura, concept, cult, você pode clicar nele e se você só colocar em cima, ele te dá uma descriçãozinha do que é. E eita. se você clicar em cima, abre as outras opções. Ah, tô vendo aqui. E Nossa, cara, daí, bem massa. fudido, né? Bem legal mesmo. Olha Fudido. só, pega aqui tudo, ó. Legal. Legal, gostei. Então, Legal. The Genesis aí, né? The Genesis. Ah, The Genesis. Então, mas é isso. Melhor Produto produto relacionado relacionado ao ao RPG. RPG. Pula também. Cara, eu quero jogar Don't Turn Your Back, que é o card game baseado em Don't Rest Your Head, Ah, da isso Evil parece melhor. Hat. É meio deck building, meio cooperativo. Ah, interessante. Então, Mas, fiquei. sei lá, nada muito que me chamou a atenção aqui. É, tem algumas coisas. Tem o Focal Point, que é o Complete Game Master's Guide to Running Extraordinary Sessions. É mais um daqueles livros de ajuda pro DM que a Engine Publish faz, que é a galera do Gnome Steel. Então, tipo, eles fizeram. Em português a gente tem o Despreparado Nunca, mas ele tem um milhão de coisas que. Desses livrinhos com dicas pro mestre, com vários autores e tal. Então, sempre que sai um novo, eu pego, dou uma folheada. É um negócio muito maneiro para quem gosta de ler dicas pro mestre. Fora Já isso. que a gente falou, tem o Epic Treasure Coins também, que é basicamente você comprar moedas de fantasia. Eu acho que, cara, Epic Treasure Coins ele tá todo ano, não tá? Ou algum produto similar. Similar. Eu compraria para usar de fit point, tá ligado? Uma coisa assim, porque é Pô, bonito. sabe que eu nunca parei pra pensar nisso? É uma boa mesmo. Sabe, para um joguinho medieval, alguma coisa assim, fica bonito os fit points, mas só também. Agora nós vamos para o melhor diretor Praticamente, é verdade. O melhor diretor. É semelhante ali ao melhor diretor. São as melhores regras. Regras. 2 mais 2 igual a 4, né? O bagulho ali é matemática. Então você tem Feng Shui 2 da Atlas Games, agora que a Isso. gente já viu ele antes. Que de fato tem regras muito, muito legais. É um sistema. bom, slightly crunchy em algumas coisas, mas que emula bem pra caralho o que eles propõem a fazer. Emula muito bem o que eles propõem. Você tem Urban Shadows, que a gente já Que falou, a da gente já Magnify falou, bom pra Games. cacete também, regras excelentes, e enfim, muito bom. Tem o Ten Candles, da Cavalry Games. Que as regras parecem ser legais, mas eu não li, quero ler. Exato. Você Tem o tem Lone Wolf, que me Lone surpreendeu Wolf. estar aqui. Ok, da Cupcake 7. Eu não vi muita coisa dele, mas o que eu vi pareceu extremamente simples e funcional. Então, ponto aí. E o War of Beleza. Ashes Fate of Agapitus. Agaptus. Que, como eu falei, me interessa ver como é que fica a mistura de Fate Excel com combate tático de miniaturas. Mas dos que estão aqui, para quem você daria o prêmio, Victor? Ah, cara, eu acho que eu chego no mesmo problema que eu tava com o melhor jogo, né? E a guia das melhores regras, Feng Shui 2 ou Urban Shadows? E aí eu acho que eu vou usar o mesmo critério de desempate, cara. Feng Shui 2, uma melhora, mas em cima de uma coisa que já tinha, que se você for jogar hoje em dia, ainda era bom, entendeu? E Urban Shadows, uma coisa totalmente nova, e um uso diferente pro Apocalipse End, aí já na, sei lá, terceira, quarta geração, já perdi a conta. Ah, vai lá pra longe. E eu acho que uma das melhores que eu vi até agora, em termos de casar a sua proposta ao que ele traz, é Ele tá muito quase elegante. Muito elegante. no limite para eu falar que tem coisa demais. Você acha? Quase ali no limite. Mas ele não Mas tá tem. abaixo do Mas limite, tá abaixo. Então, Best Rulers eu dou Urban Shadows, mas eu acho que quem então. Concordo. ganha é Feng Shui. Eu também, tô contigo nessa daí. Beleza. Aí vamos para Best Setting. Muito legal também, que aqui é, sei lá, o melhor dos efeitos especiais. A melhor atriz, não sei. Uma coisa assim. Então vamos lá, tem o Fragged Empire Role-Playing Game, que a gente falou lá atrás quando a gente falou da arte da capa, que é aquele sistema super. E é bonito mesmo, realmente. A capa é muito bonita. E o setting parece muito legal. Pós-apocalíptico, quatro raças bem peculiares e bastante únicas, brigando por uma supremacia. Esse negócio de pós-apocalíptico me chama muito a Tá atenção. te pegando isso aí, né? Cara, eu nunca fui muito fã do pós-apocalíptico por si só, sabe? Sério, Mad Max, assim? Não, assim, eu gosto, mas tipo, nunca foi uma parada. Tipo, Mad Max é maneiro, Fallout é legal e tal. Mas nunca foi um negócio que eu falava, caralho, isso é foda, que maneiro. Que nem eu falo, sei lá, fantasia medieval, dark fantasy, que são gêneros que eu gosto muito. Ou urban fantasy. Mas pós-apocalíptico eu tenho gostado muito. E é uma tendência cada vez maior, né? Ele tá surgindo cada vez mais. E é um gênero que eu acho legal pra cara. Por exemplo, Numenera é um jogo pós-apocalíptico. Tem problemas, mas essa parte do Numenera é boa, sabe? Então, tipo, eu gosto bastante desse tipo de conceito. Eu não conheço mais sobre o Fragged Empire, quero conhecer. Parece legal. Feng Shui 2, né? Fake Shui 2. Tem um setting bacana, né? Cara, o setting do Feng Shui eu acho a coisa mais fraca. Concordo. Que é a parte mais fraca dele. Por setting, eu tô pegando esse metaplot que eles colocam que tem umas falhas temporais que conectam as diversas realidades, e aí existe tudo, As existe diferentes facções que estão isso, brigando, diferente, né? mas isso é a coisa que menos me interessa, cara. Se eles simplesmente fizessem um livro e falassem, ó, existem esses arquétipos e essas eras, eles descrevessem cada era com suas particularidades. Talvez no final eles podiam até colocar um quê para você juntar tudo, entendeu? Mas isso não precisava ser o top, assim, da coisa. Eu tô contigo. Entendeu? Então a coisa mais fraca, assim, é o setting mesmo, pra falar a verdade. The The Genesis? Genesis, tá aqui. The Genesis. Tá aqui, que realmente tem um set muito do caralho. Cara, tem o set do cacete, vai tomar no cu, The É Genesis. muito Puta que maneiro. pariu. É muito Muito maneiro. maneiro, cara. Maneiro. Muito maneiro mesmo. O outro, cara, eu não consegui ver nada, que é o Warrior Princes Helms of Ever After. Eu também não consegui ver nada Não sobre consegui ele. achar nada desse jogo, cara. Então fiquei meio sem Nem. saber, E assim. curioso que nem no site dos que Da Galileu supostamente. Games eu não encontro. Não tem nada lá, sabe? Não sei do que se trata esse jogo. E tem então, sei lá, se for muito bom, nos desculpem se alguém conhecer, mas ele. fãs desse jogo aí, Pois desculpa. é. E Southlands Campaign Setting. Da Cobalt Press, famosa Cobalt Press, que eu devo dizer que perdeu uns pontinhos comigo depois das campanhas de D&D lá Life A gente of the Dragon esperava Queen, mais, né, cara? Puta merda. que esperava mais. Mas parece ser legal, que é um setting para Pathfinder que lida com. Pelo que eu pude pegar, lida com Egito e culturas africanas e umas paradas. Um Egito fantástico, né? Assim, cria um cenário de fantasia, mas com fortes influências egípcias e africanas. Parece ser Tipo, legal, mas. Ogum é um deus no jogo, tá ligado? Sim, boa, boa. Então parece legal. Mas sei lá, The Genesis é de longe o set mais legal. Mais legal, Ele né? tem muita coisa, cara. Tanta coisa que. É bom Tem dizer que tantas facções que até não sei como é que isso funciona tudo The junto. Genesis é aquele tipo de jogo que é o tipo de cenário que se eu pegar para quando eu pegar para ler é o tipo de coisa que você vai mergulhar fundo porque ele é muito completo. Ele tem um livro de 300 e tralá páginas só para te descrever o cenário e quando ele vem te falar de regras ele ainda te traz mais coisas do cenário e já tem um terceiro livro que eles lançaram com mais cenário. Então o setting deles é muito rico, é muito amplo e é do tipo de riqueza que eu gosto. Ele é um detalhado, mas ele não é detalhado no sentido, pelo que eu pude ler, né? Eu vi por cima, mas ele não é detalhado no sentido como é um Forgotten Realms terceira edição, que era tipo, este país vende tabaco, sabe? Umas coisas assim. Sei, sei. Enquanto ele é detalhado, mas ele é detalhado num estilo mais Warhammer, no sentido de que esse povo é desse jeito por esses motivos, eles agem dessa maneira por tais situações, eles acreditam nessas coisas, isso gera tais comportamentos, eles têm acesso a tais armas por causa desses fatores. Eu adoro esse tipo de setting rico, com esse tipo de detalhe, né, que me explica os porquês das diferenças, em vez de só me dar minúcias que eu não acho tão interessantes. Tal qual o Warhammer, é o tipo de coisa que atualmente, do jeito que eu tô, assim, super legal e tal, mas provavelmente eu acho que teria informação demais pro tanto que eu quero. É o tipo de coisa que eu olho, vejo, cara, maneiro, será que tem um livro disso? Vamos contar uma história, ler, tal qual o Warhammer, sabe? Mas, de repente, eu me vejo tentando olhar pros meus jogadores e. Assim, tendo como base os jogadores que eu tenho atualmente e tal. E aí eu ficaria meio, ok, acho que coisa demais, não iria pra frente. Mas assim, inegavelmente, The Genesis é o mais evocativo de todos que a gente mostrou aqui. Exato, eu concordo. Eu achei fucking awesome. E melhor software. Melhor software, passar rápido, tem o Roll20 que se destacou. Eu acho que teve uma época que surgiram várias dessas ferramentas de tabletop para você jogar online e tudo mais. Tinha ferramentas nacionais até, você lembra? Teve, Tinha teve, teve. ferramentas nacionais. E eu diria que o Roll20 se destacou como uma das maiores e Ficou. talvez melhores. Ele se consolidou no topo desse mercado. Não que os outros não sejam bons, sabe? Um Fantasy Grounds da vida, esse tipo de coisa é bom pra caramba. Mas o Roll20 é muito bom para muitos sistemas diferentes e é de graça, a não ser que você queira pagar para ter alguns benefícios a mais. Então, excelente, excelente. Um produto que online que eu não conhecia e que eu É fui isso. ler e achei maneiro é esse Historium, The Online Storytelling Game. Que a pegada é o seguinte, ele é um site que você vai. É um site que favorece escrita colaborativa, mas com elementos de gamificação. Então você abre um thread, você começa a escrever um capítulo da sua história. Outras pessoas podem chegar e contribuir, mas qual que é a pegada? Quando você define o capítulo, você define algumas regras, tipo, ó, esse capítulo vai ter que apresentar dois novos personagens e vai ter que ter três cenas de conflito. E aí você escreve uma parte do texto, tem um limite lá do quanto você pode escrever, e outras pessoas vão ter que vir e ir completando aquilo, entendeu? Então ele traz essa coisa de escrita colaborativa, mas ele cria um elemento de gaming aí no meio Muito para legal. nortear isso. E é uma proposta que eu nunca vi, nunca vi. Assim, eu li uns dois, três capítulos de coisas diversas, assim, só para ver como é que é o nível. Você tem de tudo um pouco, você tem coisas bizarras acontecendo, mas é uma proposta legal, cara, sabe? Tipo, Tá bem legal mesmo. talvez a coisa que quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, se eu conhecesse, eu ia entrar um pouco mais fundo, assim. Hoje em dia eu tenho um pouco de preguiça. Mas eu achei uma iniciativa bem legal, assim. Nunca tinha visto, nunca tinha nem pensado num produto como esse, achei bem bacana. Mas assim, no Best Software, eu queria só comentar do Hero Lab para D&D quinta edição, que é um criador de personagem automático, né? Que o Hero Lab é isso que ele faz. O Sirenscape é um negócio muito maluco, que é um esquema de você comprar audiopacks para aventuras prontas, sabe? Então, sei lá, esquisito. E o Tabletop Audio, que é um site que compõe músicas para usar em É o jogos de segundo ou RPG e tal. terceiro ano que eles estão aí no Tabletop Audio. Tem um monte de é um negócio super legal. É que o histórico chamou minha atenção e o Roll20 dispensa comentários, né? Aí nós temos o melhor ator, atriz coadjuvante, né? Que é o melhor Não, um suplemento. suplemento, isso. Que você tem o Dresden Files RPG Volume 3 The Paranet Papers, da Evil Hat. Exato, que é um suplemento interessante. Ele pega o suplemento pro Dresden Files RPG, evidentemente, e o que ele faz é atualizar. O Dresden Files RPG, quando ele foi lançado, os livros estavam, eu não me lembro, acho que era no 8, coisa assim. Então ele era limitado nesse aspecto. Isso avança a metaplot, vamos dizer assim, do cenário junto com os livros, que até o Changes, que é o 12º, se não me engano. Um pouquinho do 13º, por aí, né? Posso estar errando os números, mas é algo nessas faixas. E ele, junto com isso, traz algumas regras novas, alguns tipos de magia novos que apareceram nesse meio tempo, alguns antagonistas novos, dá uma atualizada em algumas regras e tudo mais. Ele ainda não faz pelo Dresden RPG o que eu gostaria que fizesse, que é um overhaul para o Fate/Core, talvez, e dar uma enxugada no sistema de magia dele, que talvez muito complexo, mas é um bom suplemento para quem, muito bom suplemento, por sinal, para quem gosta. Também é um livro enorme de 300 páginas, sabe? Então e muito bem, enfim, é um suplemento muito bom para quem joga Dresden Files RPG. Tem o Encyclopedia of Impossible Things, da Mount Cook Games, que é, na verdade é um suplemento para The Strange, Sim. e ele é um suplemento com vários artefatos e ciphers novos, mas quando eu falo artefatos, eu falo tipo Mjolnir, a Lâmpada de Aladim, Excalibur, o Retrato de Dorian Gray. Quando eu tava lendo, eu tava vivendo uma vibe da. Num produto antigo da editora da Emon, que era o Guia de Itens Mágicos. Adorava esse negócio. E eu achava muito maneiro. Eu lembro que eu comprei, eu levava, e a gente usou em 1 milhão de aventuras e vinha com um monte de coisa É bem bacana. isso, sabe? Às vezes você tem uma ideia de uma história inteira, de uma aventura inteira baseada em um item mágico, uma descrição de item mágico. Assim, É eu um nem grande gosto livro de. de itens, Eu nem gosto de The Strange, pra falar a né? verdade. Eu Nem eu, nem nem eu. gosto do Cyber System e eu definitivamente não gostei de The Strange. Pois é. Mas é um produto que eu falei, porra, legal pra caramba isso aqui, né? Se bem Se eu que fosse fã. O Cypher System tem uma parada com ele que eu não gosto, mas vira e mexe parece alguma coisa legal dele. Eu fico, mas será que. Tipo, Gods of the Fall parece mó legal. E Gods of the fico, Fall, né? Será que. Mas enfim. Aí nós temos o Drácula Dossier, que é Hawking Paper, não é aventura, é um suplemento Hawkins para aventura. Papers. Que é um grande. É um blocão gigante de handouts. São. Eu não sei quantos agora, acho que são mais de 30 handouts. Diferentes que tem com coisas da aventura e coisas que. Então a ideia é que eles são lindos, eles são, sabe, todos produzidos num papel diferente e tudo mais, e que conforme você vai mestrando, os jogadores vão chegando em pontos que eles descobrem essas informações, e que essas informações se tornam úteis, você passa o handout para os seus jogadores. Bem, bem bonito. Esse tipo de coisa. Você tem o Pathfinder RPG Ultimate Intrigue da Paizo, né? Muito bom, né? E Basicamente um grande livrão te ensinando a lidar com histórias de intriga palaciana e criando algumas mecânicas para isso e dando opções novas para personagens. dando um uma Game of Thronização aí no Pathfinder e tal. Vamos inchar mais esse sistema, vamos inchar mais que tá pouco. Que, né? Aqui Starfinder tá não aí. é água com músculo. Pathfinder Beer, você poderia dizer até. E Delta Green Agents Handbook, né? O livro. Cara, eu nunca tinha ouvido falar desse Delta Green até então. Não, sério? Não. Cara, Delta Green é. Na verdade, essa edição é nova. Já faz um tempo que esse livro estava no mercado. Ele é um livro que mistura mitos de Cthulhu com. Você é um membro de uma equipe tática, militar, forças especiais, uma coisa assim, e você investiga mitos de Cthulhu. E sabe uma boa comparação? Você lembra aquele jogo Fear? Imagina Fear, mas você tem Cthulhu, você não tem a menina lá, a alma. Entendeu? E ele é um jogo mais antigo, e ele teve umas reedições novas, tal, já faz um tempinho. E, assim, no geral, não é um livro que me atrai tanto e tal, mas, assim, bacana pra quem quer, né? Talvez na mesma pegada do Night Black Agents, talvez, não sei. Parecida. Justo. Aí nós temos o que mais? Nós temos. Mas melhor suplemento, o que você indica? O que você acha que vai ganhar? Cara, o que eu acho, o que eu indico é o Drazen Files Volume 3 para Night Papers. Eu acho que ele dá um update bom pro cenário e deixa o jogo um pouco mais atualizado com alguns conceitos novos para quem é fã de Drazen Files, que é bem ou mal é o objetivo de você jogar esse negócio. Eu acho que vai ganhar Ultimate Intrigue. Enciclopédia of Impossible Things é o que eu vou deixar. Eu não folheei o texto, mas assim, aquele tipo de coisa que eu achei maneiro, sabe? Uhum. Mas, cara, eu não acho que ele ganha, apesar de ser Monte Cookie Games. Eu acho que Ultimate Intrigue é uma coisa, uma aposta mais certeira. Ok. Melhor website. Nós temos melhor website. Aqui sim, Gnome Steel. Gnome Steel, sei lá, o website eu não vi todos eles também, mas ponto pro Gnome Steel. Por mim a gente pode pular já pra. Eu dei uma voltinha geral, mas ó, esse ano, nem no blog, nem no website, eu achei alguma coisa que. Realmente. Destacasse. Uhum. Que nem o contexto que teve ano passado, que eu sigo até hoje e tal. Não achei muita coisa que se destacasse, não, cara. Bom. E melhor ele. Roteiro adaptado aí? No... Roteiro adaptado, melhor roteiro, talvez. Best Writing. Best, né? Writing. Melhor escrita. O que sempre eu gosto muito dessa categoria. Eu gosto quase tanto dessa categoria quanto da categoria do Melhores Regras, sabia? Porque as duas coisas me fascinam muito em RPG. Então, nós temos o Maze of the Blue Medusa. Que, considerando que o Red and Pleasant Land também foi nomeado para essa categoria ano passado, não me espanta tanto. Mas... E é muito massa. É muito boa massa. Parte do Red and Pleasant Land. E é muito divertido, né, a maneira como o cara expõe as ideias do jogo. Nós temos o Drácula Dossier. Director's Handbook, né? Que é o Aventurona mesmo. Que é a própria aventura. Você tem Delta Green, Agent's Handbook. O Dresden Files RPG Volume 3 para Net Papers. O que eu quero dizer é que ele mantém a tradição dos Dresden Files anteriores, que é muito legal, que o livro é escrito pelos personagens da série de livros, né? Cara, isso é de longe o mais legal. Isso é muito legal, e eles ficam anotando as páginas, debatendo entre eles, isso é muito maneiro nos livros do Dresden. E você tem Snow White, a aventura para Pathfinder. Que, tá aí. Realmente, eu não sei... Difícil opinar em cima dela, que eu não vi tanta coisa. Uhum. Eu acho que, sei lá, do que eu vi, também não li todos esses aqui, então é difícil falar do Best Writing sem ter lido as coisas, mas das coisas que eu li, o que me parece mais interessante é o Drácula Dossier, pelo impacto que ele teve, pela ousadia que ele tem, mas eu estou muito curioso para ler mais do Maze of Blue Medusa. Maze of the Blue Medusa, se seguir a mesma linha do Red and Pleasant Land, então, muito forte pra colocar. É difícil porque o outro era uma aventura, era meio sandbox, tava aqui é um mega dungeon, assim. Então, não sei muito bem como o cara consegue colocar isso em escrita, mas na dúvida, eu ainda posso falar do Dresden Files RPG Volume 3, porque é muito divertido. Eu não li o Volume 3, na verdade eu comecei a ler o Volume 3, assim, tem uma folheada. Mas eu li, acho que o Volume 1 inteiro. Eu parei quando chegou nas regras, que começou a ficar meio crunch demais. A gente conversa muito sobre isso como Fate. Eu acho que Fate é melhor quanto menos coisa tem. E o Chess gosta que tenha regra até um certo ponto, né? Até eu também acho que até ele vai tem um limite. O Dresden Files vai um pouco além desse limite, né? Uhum. Mas, não sei, para Net Papers, esse estilo dos caras escreverem de colocar... É muito as maneiro. Falas dos personagens e as anotações, como se eles estivessem escrevendo um livro de RPG, é muito divertido. Segura a respiração que talvez eu tenha achado um The Genesis num preço razoável. Oh, meu Deus do céu. Eu só tenho que garantir se ele está em inglês. Se ele estiver em inglês, eu vou comprar um The Genesis agora. Por quanto você achou? $100. Ai, tá nóis, hein? Mais 25 de frete, que tá bem melhor do que eu achei por aí, sabe? Podemos seguir ou você quer uma pausa? Não, podemos seguir, depois eu sei. Você não vai acabar o livro agora. Então vamos chegar no melhor filme, cara. Melhor filme, a categoria mais importante. O momento que todos estavam esperando, escutando, sei lá, 3 horas de podcast para ouvir. É agora. It's time. Quem é o produto do ano, levando tudo isso em consideração, a soma de todas as coisas, o denominador comum, quem é que ganha? Então, quais são os indicados de Gênesis. De Gênesis. Lembrando que tem mais indicados nessa categoria, né? Até por que ela faz, mas vamos lá. Então nós temos The Genesis. The Genesis. Que é certamente um marco em termos de setting e arte e beleza e produção. É, assim, provavelmente é o tipo de jogo que fez o sucesso agora e depois vai ficar esquecido. Até porque é uma parada... alemã. Pequena, alemã e tal, né? Esquecido eu não sei, talvez seja lembrado como um jogo muito bom. Mas assim, é realmente impressionante, gente. É realmente impressionante. É muito impressionante. Vocês estão ouvindo, gente? Vocês não abriram esse livro pra vocês verem por dentro, mas assim, é realmente impressionante. Se vocês tivessem aberto, vocês também teriam falado. Abrido é ótimo, hein? Aberto. Passou. Eu falei abrido também. Se você tivesse aberto, vocês também estariam falando The Genesis. Com toda a sensualidade possível. Outro que foi falado esses várias vezes foi Maze of the Blue Medusa. Uhum. Que pra uma mega dungeon, tá? Que eu imagino o quanto impressionante ela deve ser. Mas tanto a parte artística dele, que também chama muito a atenção, embora por motivos diferentes da Genesis, quanto pelo pedigree, realmente tem potencial muito grande aqui. Aí tem essa aventurinha que a gente não tá dando nada, cara, mas ela tá aqui em produto do ano, que é Snow White. Cara, isso aí de repente você descobre que é tipo uma trilogia do Fogo das Bruxas, tá ligado? Isso aqui. É, tipo, a gente tá tipo cagando pro negócio e na real ele ganha, vai ser tipo foda pra caralho. E só a gente não tá sabendo. Mas cara, não sei, eu li... Não me chamou tanta atenção. É, eu li sobre o que se tratava e não me chamou a atenção pra tá com um produto ano, cara. Foda isso. É, Ten Candles, que é um dos meus queridinhos, mas tipo, cara, eu quero muito ler esse jogo, pelo amor de Deus. Parece muito legal mesmo, mas de fato, e é muito inovador, muito diferente, então sim. Bacana. Urban Shadows, que a gente já debateu. Bateu um babum ovo tremendo pro Urban Shadows, eu acho que é um dos jogos mais interessantes em termos de design e de alcançar o que ele quer se propõe a fazer, então... Sim. Parece muito bom. Feng Shui 2, que a gente também já debateu um monte. Exato. War of Ashes, Fate of Agapitus. Ok, tá beleza, né? O Drácula do Cie. Drácula do Cie, uma leitura forte, legal. Curse of Strahd. Também. E Dragon Age, Core Holy Book. Ah, esquisito ele aqui. Aqui eu acho ele esquisito, tá? Produto ano, né? Uhum. Cara, eu não sei. Eu fico entre... dois, na real, Eu tô entre... Cara, The Genesis não, velho. The Genesis! The Genesis não, velho. Não dá pra botar no The Genesis, cara. Foi muito... Eu não sei se não dá, porque esse que tá, eu queria. Eu não vou votar no The Genesis, porque eu não conheço o suficiente. Pode ser que, sei lá, a impressão que eu tive do sistema é de ser muito complexo num patamar médio pra alto. E tal, e isso tira um pouco, porque não é o tipo de coisa que eu sou tão interessado hoje em dia. É, sei lá, é muito menos do que um Shadowrun da vida, por exemplo, mas ainda assim, talvez esteja num lado um pouquinho pesado demais pra mim. Dito isso, pode ser só uma impressão, porque eu não li o livro, mas o fato é que eu não li o livro. Então não vou dar o prêmio pro livro que eu não li, por mais que esteja extremamente interessado. Quem sabe eu leia o The Genesis e jogue, e aí a gente faça um review aqui no Escudo Mestre, alguma coisa que valha, ou comente em algum outro programa que a gente possa eventualmente falar, mas não é agora, né, que a gente vai cuidar disso. É a mesma coisa que eu tô pensando com o Ten Candles. Eu fiquei super curioso sobre esse estilo, como é que ele conta a história, como é que ele favorece esse storytelling, esse pacing, que mecânicas diferentes ele traz pro jogo, que pode ser super legais, super evocativo, mas é difícil colocar produto do ano pro jogo que, puta, não joguei tudo bem, mas não li, sabe? Parece muito interessante, mas não... Exato. Eu diria que o Ten Candles e o The Genesis estão ali, sabe? Muito potencial, interessante e tal, mas precisa ver mais. Aí eu fico entre dois livros, na real. Urban Shadows e Feng Shui. Na real, pra mim é isso aqui também. Mesmo que o Medusa parece muito legal, mas... Drácula do Cie é forte, uma aventura legal pra caralho, né? Porém, eu acho que vai ser entre os dois. Exato. E por mais que eu goste muito de ver uma aventura dessa qualidade aqui, eu tendo a preferir sistemas mais inovadores, interessantes do que aventuras. Não porque nada disso, mas é porque eu tenho um gosto mais mecânico do que aventuras, eu gosto de fazer minhas próprias aventuras, então... Assim, eu diria que se eu fosse colocar seria um close third, né? Uhum. Mas pra mim também é uma briga entre Urban Shadows e Feng Shui. E, cara, não sei, se a gente for ver, a gente teve duas categorias importantes que a gente colocou um contra o outro e o Urban Shadows ganhou em duas. Mas eu acho que. Assim, eu acho que Feng Shui ganha e eu acho que. Que ele foi um produto mais forte, assim, que vendeu mais, que teve um impacto maior na indústria. Eu acho um pouco mais justo até É, me Feng Shui pergunto, 2 porque ganhar. eu não sei, porque o Feng Shui 2 também foi um jogo que ele saiu, ele meio assumido, cara. Não vejo, eu também não vejo o pessoal comentando muito de Feng Shui 2, falando, caralho, Feng Shui 2 e tal. É um jogo que meio que veio, fez o parada dele, foi. Não sei se eu tô. Novamente, se são círculos que eu frequento, sabe? Ah, mas é impressão minha ou ele na drive-thru ele se mantém ainda assim, sei lá, top 20 até hoje? É, deixa dá pra gente ver. Isso a gente consegue Eu descobrir, vou né? dar uma olhada na parte do DevTru que tem os vendedores Gold, Silver, essas paradas, sabe? Aí Tô vendo aqui, best sellings. dá pra gente ver onde ele tá. Que vai aparecer aqui? Caraca, o Exalted já é Best Platinum Seller, tomar no cu. Nossa senhora, então. Esse jogo. Bubble Gumshoe é que não tá, né, cara? Não foi mandado. Meio novo, né? Verdade seja dita. Tô tentando achar aqui. Feng Shui 2 tá com Best Platinum Seller, tipo, em terceiro lugar, assim, atrás de Parada de Shadowrun. Então vendeu pra caralho. Isso Vendeu razoavelmente, cara. não dá pra discutir que. Ele foi um Kickstarter mais. O Urban Shadows também teve Kickstarter, mas Feng Shui 2 é Foi. mais bem-sucedido. Urban Shadows também tá colocado como medalha. Ele tá com uma medalha Gold, né? Então, duas categorias abaixo Então, do né, cara? Shadows. É mais, Vale né? lembrar que apenas 287 produtos de toda a DevTru RPG estão nessa categoria de Platinum Ó, Seller. mas o Urban Shadows aparece no Best Selling Titles, ele aparece antes do Feng Shui. Então ele ainda está vendendo. No momento está vendendo No mais. momento ele está vendendo mais que o Feng Shui. O Feng Shui deve ter vendido pra caralho e depois dá uma parada. Aliás, o Feng Shui tá demorando pra aparecer aqui. Aí achei ele. É, não é tanta distância entre os dois, mas sim, ele está na frente. Cara, não sei. E sabe aquela coisa do você dá o melhor filme para um, você dá o melhor diretor para um filme e o melhor filme para outro filme? Sabe, para tipo dois filmes Para dar que são muito bons ganharem? sim. Já dei dois títulos importantes pro Urban Shadows, mas acho que no geral eu fico com o Feng Shui como produto do ano, assim. Cara, meu coração grita por The Genesis, mas não tem jeito, cara. Eu acho que na moral, por mais que eu tenha gostado muito do Feng Shui 2, eu gostei. Eu achei o Urban Shadows. E é um gênero que eu gosto muito também, sabe? Então, pra mim, o produto do ano foi Urban Shadows. E quem ganha, eu acho que Curse of Strahd tem forte chance de ganhar isso aqui. Não, cara, sério? Eu acho. É tipo assim, sério? Eu acho, realmente eu acho. Não só por ser uma aventura da Wizard e tudo mais, quanto por. É um jogo que foi muito bem recebido pelo público quando ele Ah, saiu. cara, meu hype era maior, cara. Só perdeu quando eu descobri que né, não era material novo. Isso deu uma boa brochada em mim, pra falar a verdade, viu? Mas, não sei, cara, eu acho que. Difícil. Tem muita chance. Voto popular, vai ser lá no Gen Con, né? Strade e Ravenloft, tudo são nomes bem fortes. Tem muita chance mesmo que ganhe como produto do ano. Vai medir. Se ganhar, vai mostrar talvez uma força em D&D que eu pessoalmente não achava que tinha. Que já tava mais diluído, por exemplo, entendeu? Mas eu acho que esses são os bons produtos. Eu acho que qualquer um entre Urban Shadows, Feng Shui, Drácula Dossier, que eventualmente levar, ou The Genesis, que eventualmente levasse esse título, tava bem. Então, mas é isso, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado, né? Mais alguma coisa que você queira comentar? Eu só queria dar um rap com você. O que você achou desse ano? Cara, achei um ano muito bom, pra falar a verdade. Achei até melhor que o ano passado. Pelo menos tinha mais coisas que me interessaram, do que o ano passado como um todo, sabe? Eu acho que ano passado foi o ano mais fraco, assim, desde que a gente Também começou a achei. fazer. Não, esse ano tá um pouco melhor. Não o melhor. Eu lembro que teve anos anteriores que tinha muito mais jogo que eu ficava pilhado no meio. Mas teve muita coisa aqui boa, muita coisa É, diferente. teve bem. Eu gostei do jeito que tá. Tem algumas categorias que eu acho que ficaram super, super fraquinhas, mas tem outras Então, que Melhor antigamente eu. Aventura, por exemplo, forte. É tipo assim, que eu fiquei meio. Ano passado eu lembro que tinha uma e falava assim, cara, pra mim estão todos iguais, eu não sei qual que eu vou escolher. Tá tudo igual. Aqui nesse eu falava assim, velho, eu vejo nitidamente dos cinco, três pra mim estão em destaque, mas desses três eu não sei qual escolher. Eu tô igualmente empolgado com os três, entendeu? Então eu acho que tá uma competição mais forte, assim, pelo menos no meu gosto de jogo, uma competição mais forte. E serviu pra me apresentar o, no mínimo, o Ten Candles e o The Genesis. The Genesis. Exato. Exato que, porra, eu vou comprar esse livro de um jeito ou de outro. The Genesis shall be mine. Depois tira uma foto e posta. A gente posta na fanpage do Lambendo DM, o você The com Genesis, tá ligado? o livro. Faz um unboxing, gera um conteúdo pro canal, então, pelo menos. Tá bom, então. Faria fácil. É, mas enfim, vamos ao. É isso aí, então, ouvintes, espero que tenham gostado. Mais uma edição do Ennis aqui conosco. Bastante coisa, como sempre, um podcast bastante longo. Mas espero que vocês tenham achado coisas interessantes. E lembrem-se, podem até haver podcasts melhores por aí. Ah, esse momento que eu espero todo ano. Mas só no Escudo do Mestre você tem o review anual dos Ns. E isso? Provavelmente verdade, não tenho certeza, mas Não, talvez seja. isso é realmente uma verdade, cara. Isso aí, Todo cara, mundo tá ninguém aqui. fala, velho. E só aqui também você tem The The Genesis. Genesis. Então, Você ouviu primeiro no Escudo do Mestre, você hein? ouviu primeiro o Escudo Mestre. Ou não, mas sei lá, provavelmente sim. Então, até a próxima, ouvinte. Espero que vocês tenham gostado. E se tudo der certo, a próxima não vai ser tão longínqua assim. Ah, meu Deus, as promessas de novo. Prometi nada, prometi nada. Até, ouvintes, Até até. mais, ouvintes. Tchau, tchau.